está no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui é o Coveiro mais uma vez e, cara, sempre que dá merda, é o Mephisto que tá no meio. Aqui é o Leonardo Bento e a feiticeira podia ter falado, em vez de chega de mutantes trashes ou chega de meus mutantes restolhos. Aqui é o Léo Florentino e chega de mutantes. Ah, que criatividade, Léo. Foi ruim, mas porra. Foi uma cópia, foi um eco do da Alpena, né, velho? Enfim, hoje estamos com mais um convidado. Já de praxe, a gente tá sempre chamando mais alguém, um leitor pelo Facebook ou por alguma outra rede social pra participar dos nossos podcasts. E é o Anderson. Acertei o nome, Anderson? Isso aí, galera. O Anderson, fala um pouquinho aí. Você tem blog pessoal, não tem? Como é que você acompanha as histórias? Fala aí um pouquinho aí. Não, eu acompanho basicamente o que é lançado no Brasil e eu pego alguma coisa de fora de vez em quando. 15 anos que eu leio revistinha, desde as coisas formatinhas eu tô aí. Eu escolho basicamente o que dá pra ler, compro, porque eu tenho umas leituras obrigatórias porque eu faço mais tarde, então eu não posso ficar lendo tudo que eu quero na vida. É, eu entendo seu drama, cara. Já passei por isso umas duas vezes. Mas enfim, vamos então dar aquela pausa para a nossa leitura de e-mails. Dessa vez vai ser rapidinho, eu e o Léo, mas voltamos daqui a pouco para finalmente começar essa discussão. Por sinal, isso aqui é uns preparativos para Vingadores vs X-Men. Afinal, a Wanda está mais que envolvida nisso aqui. Então vamos lá. E-mails. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa leitura de e-mails e olha quem está de volta aí, Léo. Oi, e aí, pessoal? Léo, você viu aí também, né? A gente já comentou, inclusive, no último podcast sobre as novidades do site. O pessoal ainda continua comentando, né? A gente continua recebendo e-mails elogiando. Você gostou, Léo? Pô, gostei, foi muito bom. E o pessoal realmente tá reagindo bastante a isso. Espero que o pessoal tenha gostado também, porque eu achei muito bom. A gente interno gostou muito, né? Pois é, inclusive assim, a quantidade de e-mails que a gente vem recebendo depois disso ficou muito intensa. Então ficou fácil, porque agora tem formuláriozinho, uma coisa que a gente já devia ter colocado há bastante tempo. É muito mais rápido quando você já tem esse formulário para preencher e entrar em contato. Se você tem uma dúvida ou querer dar uma sugestão, e aí vai ter que entrar no seu e-mail para poder mandar o e-mail para a gente. Agora não, bem mais rápido, bem mais simples, no próprio site você preenche o formulário, não esquece de mandar o seu e-mail junto lá, e aí a gente vai ter a oportunidade ou de te responder diretamente, muitas vezes a gente faz isso, ou quem sabe até se tiver a oportunidade de ler aqui no Inominata. E aí a gente aproveita aqui, Léo, vamos ler dois e-mails e ainda tem mais um comentário que eu quero ler que eu achei do último Inominata que vale a pena, também se refere ao novo site. Esse e-mail inclusive é do André, ele é do Amazing Spider Blog, ele inclusive já participou de um Inominata US, não sei se você lembra, que tinha a ver com Homem-Aranha Superior e por aí vai. Eu lembro sim, ele mandou esse e-mail antes da mudança do site, né? Ele tá comentando, na verdade, sobre o Inominata do Cisma. Então ele fala aqui: olá, pessoal do universo Marvel 616. Adorei o Inominata sobre o Cisma. Nos comentários tinha falado que não sabia com quem concordar, se era com o Ciclope ou com o Wolverine. Mas agora acho que o Ciclope estava certo. Como o Coveiro disse que muita gente ia repetir. Realmente, numa situação como aquela, as crianças, adolescentes, na verdade, teriam que entrar na realidade da coisa. Mas acho que minha opinião pode mudar à medida que for lendo as histórias futuras, assim como pode acontecer com outros leitores. Também só comecei a ler X-Men em outubro. Não conheço tão bem esse universo e gostaria de saber a opinião de vocês a respeito das revistas aqui no Brasil, quando a Marvel Now chegar. Se as numerações devem ser zeradas ou não, e se deve haver mudança na organização das publicações, criar novas revistas, trocar nomes. Então, um abraço e continue nos trazendo notícias sobre esse adorável universo que é a Marvel. E aí, Léo? Mal começou os Vingadores vs X-Men aqui, o pessoal já quer falar sobre Marvel Now. Já estão pensando lá na frente. E aí, eu tenho minha própria opinião, se eu começar a falar sobre isso vai demorar pra caceta. Mas vou deixar você comentar, Léo. Você acha que as revistas devem ser zeradas? E você acha que tem que ter alguma mudança mais radical no mix? Então, eu não tenho muita certeza. Até porque a gente está no momento que o Paren está adiantando bastante histórias atrasadas. Assim, teve alguns especiais aí, umas revistas bem maiores que o normal e tal. Então eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso ainda. Eu acho que se vocês zerassem tudo, seria interessante até pelo marketing da coisa, né? Como a Marvel fez. Mas eu não sei se é tão necessário, assim. E no Brasil, a família tem muito, tem meio que orgulho do número ser um número alto, às vezes, né? De ter conseguido chegar até o 100, depois ter passado do 100, já tá agora uma numeração bem mais à frente. Eu acho que no Brasil, as várias chances que ele teve de renumerar, ela não fez, foi um pouco por isso, assim, porque no Brasil acabou sendo um motivo de orgulho ter ter visto de um número alto, assim, de ter durado uma linha sem reformulação, sem cancelamento durante tanto tempo. Então eu não sei se eles vão renumerar não, mas eu não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que tanto se eles fizessem ou não, poderia dar certo. Sobre reformulação de mix, eu não tenho muita certeza, eu teria que analisar bem cada mix. Como tá tendo essa coisa de adiantar de vista, eu tô um pouquinho por fora de como os mixes estão estabelecidos no momento. Inclusive, quem quiser saber mais detalhes sobre os mix, né, pelo menos os primeiros que devem sair aqui, tem aí, inclusive a gente já pode linkar, Léo, né, os Inominatas US, né. Quem quer já se antecipar com spoilers, a gente não, nem tinha lido as histórias, já tava comentando sobre. É até uma boa oportunidade, até antecipando esse vindouro momento aqui no Brasil, vocês ouvirem os três Inominadas US que a gente fez. Inclusive tem que fazer um novo brevemente, né? Antes dessas revistas novas que foram anunciadas saírem aí, né, Léo? Verdade. Minha opinião já é mais firme do que a do Léo. Eu não só acho, como eu tenho quase 95% de certeza que os mix vão ser zerados. Não que eu goste ou que pra mim faça questão, mas é porque eu acompanhei mais de perto como foi a muvuca em torno dos 952 da DC aqui no Brasil. Houve um bom resultado, eles gostaram do que foi visto nessa reformulação, as vendagens aumentaram. Boa parte das revistas número 1, inclusive tiveram tiragens novas, né? Foi marcante isso. E eu acho que a ideia da Panini seja reproduzir isso na Marvel. Obviamente que o que vai acontecer, por mais que na época as pessoas achassem que fosse, não se trata de um reboot. Então o que a gente vai ver por aí é uma continuação das histórias, pelo contrário, é um chute pra frente, né? Só que, como aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi zerado, e se espera que aqui no Brasil siga a mesma linha, inclusive pra aumentar as vendas, né? Pra estimular também, eu acho que isso deve acontecer, sem sombra de dúvidas, André. Agora, quanto à mudança de mix, eu acho que não vale a pena nem eu falar agora, cara. Eu vou deixar, então, viu, Léo, pra gente comentar isso quando estiver mais perto. Até quem sabe que se a gente já tiver uma ideia de como foi arrumado isso, né, como ficou no final. Até pra comentar se eu gostei, não gostei, por aí vai. Eu tenho minha opinião, inclusive de mudança de alguns formatos de revista, né. Tipo essas revistas de 158 páginas, todo mundo sabe, né, que eu não sou muito fã delas. Mas vamos deixar a coisa rolar aí pra ver. Próximo e-mail do Ronaldo Merrá. Ele fala assim: olá, Coveiro, olá, Cami. Ele só falou que o Coveiro pra Cami, os outros ele escreveu, mas tudo bem. O Ronaldo, só pra explicar direitinho aqui, ele participou do podcast com a gente dos 50 anos do Homem de Ferro, que estava a Cami, inclusive. Mas aí agora então é olá, Léo. Ele diz assim: parabéns pelo novo site. Ficou bem legal, leve e mais fácil de encontrar as coisas. Excelente iniciativa. Por favor, repasse para os demais membros da equipe. Ah, se justificou agora com os membros. Está perdoado. E aí? Exatamente. Só peço que deem uma olhada nos Inominatas mais antigos, pois tem diversos que estão fora do ar. Canelada! Pau! Mas tem toda razão. Verdade. Estava relembrando alguns antigos e vi que tem coisa sem o MP3. Pau de novo! Fiquei até com vontade de participar de novo no Inominato da Wanda, que é esse que vocês estão ouvindo agora. Mas não conheço tanto a personagem. Não teria muito a agregar. Acho que seria só o feijão com arroz mesmo. Fica por uma próxima, torcendo pelo mandarim. Abraço do amigo Ronaldo. Participou desse podcast 50 anos, como eu falei. E no final do podcast, a gente deixou uma enquete pra ver quem é que ia ganhar entre os leitores, né? Na verdade, entre os ouvintes do podcast, sobre que assunto deveria ser falado ali na época do Homem de Ferro 3, que vai ser os próximos podcasts, né? O do filme. E ficou entre ser o do Jim Rhodes ou do Mandarim. Mas a gente já tem o resultado da enquete, já foi divulgado. Ganhou o Mandarim. Então, em breve, vocês vão ouvir um podcast sobre ele. E o Ronaldo, pode ter certeza que você vai ser convidado, cara. Você vai estar lá. Você e o Marcos, assim, arrasaram o podcast 50 anos e com certeza sabem mais do que eu do Mandarim, então pode ficar certo disso. A bronca, o puxão de orelha, tá mais que justo. O que, é que a gente pode falar, Léo? Pra falar nada, né? É. Eu posso pedir desculpa, porque, como vocês sabem, eu e o Léo estamos... Nós não podemos dizer que é transição, que a gente já assumiu de vez. Mas o Ed saiu do site, a maioria dos podcasts estavam com ele, mas a gente conseguiu resgatar isso e talvez até enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast, mas eu não tenho certeza, mas se não estiver ainda, mas num futuro muito próximo, vocês vão ver todos eles atualizados mais uma vez, todos online, de fato, e também com um novo player, que é um outro player que inclusive... Era uma coisa que os ouvintes queriam, que era um player com RSS. Então, atendendo a pedidos, vocês vão ver isso aí. Algum comentário, Léo? Não, é isso aí. E sobre a Wanda, você vai poder conhecer ela agora nesse podcast, como todo mundo que não conhece tão bem. A gente, até fica, deixar mais claro aí, quem tá ouvindo a gente, perguntou, como é que eu faço para participar de um podcast? Aí é que está, boa parte dos convites... estão sendo feitos no Facebook. Isso é engraçado até, né? O site não é fechado nele mesmo. Inclusive, o site não começou como site. Começou como uma comunidade no Orkut. Então, se você apenas conheceu o nosso site e não tem ideia das outras coisas que a gente faz, em redes sociais, inclusive em eventos, dá uma abrangida aí. O Marvel 66 tá, é um pouco mais extenso do que vocês veem no dia a dia nesse marvel66.com. A gente coloca, inclusive, coisas exclusivas no Facebook recentemente, né, as brincadeiras, faz algumas enquetes. Então vale a pena ter participado dos dois. E é lá no Facebook que a gente faz os convites para vocês participarem do podcast. Então, quem estiver interessado, fica atento. De vez em quando surge lá um dizendo, olha, eu quero, e aí o convite é aceito, né, a gente faz um testezinho de áudio, e se tudo for bem, você vai estar participando. Depois desses dois e-mails, eu quero aproveitar para ler um comentário. Esse comentário estava no podcast do selo Icon. Esse último que a gente colocou no site, disponibilizou. Ele, como remete à mudança do template, eu achei bacana. E é um dos leitores mais frequentes do site, é o Ser Cabral. E acho que é curioso os comentários dele, acho que valia a pena ler aqui, Léo. Ele começa assim: eu curti essa repaginada. Claro que algumas coisas eu ainda me perco, como anteriormente havia uma coluna com inúmeros tags de matérias antigas que não tem mais. Como o Jorge Luiz, que foi uma pessoa que eu li nos e-mails passados, no podcast passado, eu também dou uma olhada nas matérias antigas, mas digito no campo da busca, por exemplo, John Romita Sir, e aparece nenhuma postagem correspondente para consulta. Existe um espaço em vazio ao lado do Homem de Ferro e abaixo do logo Pixel Art. Talvez no futuro introduzir as tags lá. Mas o resultado final ficou bem interessante. Quanto a voltar a frequentar o site, bem, eu simplesmente não consigo ficar longe. Parabéns, pessoal. E aí, Ser Cabral. Eu não sei se o nome dele é Ser, mas enfim. Cara, só um detalhe. Talvez eu tenha deixado isso de lado na hora de fazer as explicações na última leitura de e-mails do podcast. Mas no site, você vai encontrar lá, do lado do corpo principal, onde você vai ver as matérias, uma janelinha marcada em vermelho aqui, populares. E aí tem as notícias da semana que foram mais vistas. Mas se você passar o mouse do lado e clicar, você vai ver a lista de marcadores de tudo que tem no site. Pelo menos desde a mudança que houve recentemente, né? Então aí você vai encontrar aquela lista de informações que você queria. Claro que nem todas as palavras tem aí, né? A gente tem que selecionar o que é mais evidente, o que é mais importante. E ainda se você quiser buscar cronologicamente as informações, você clica do lado da lista e tem arquivos. E aí tem por ano e por mês. Então, Cabral, a gente tirou aquela coluna, mas ela não sumiu daquele lado. Ela apenas está embutida dentro dessa coluna do meio aqui, onde quando você abre o site, a primeira coisa que vê é o populares, mas basta clicar do lado que você vai ter acesso às outras colunas que existiam. Essa coluna de marcadores ela é bem eficiente, só que ela acaba sendo um pouco mais pesada visualmente. Foi uma coisa que eu decidi tirar do site, daquele lado, mas ela não sumiu da página principal. Ela só está escondida, embutida dentro desse botãozinho aí da lista. Com certeza vocês não perderam nada com esse template. pode estar, digamos assim, mais escondido, um pouquinho mais difícil de achar, mas vocês logo logo pegam o costume. Eu queria dar uma dica a ele, que talvez o motivo que ele não tenha encontrado o que ele procurou, no caso do John Romita, é que ele digitou o nome do John Romita errado. Ele colocou J-H-O-N, na verdade é J-O-H-N. Então, às vezes a gente tá... O problema de pesquisar digitando é isso, a gente pode cometer um errinho simples e não achar nada por conta disso. E outra coisa, esses buscadores aqui de página, né, eles são bem eficientes, mas eles não são tão eficientes quanto o buscador do Google. Então, muitas vezes, eu mesmo, no site, eu tenho uma forma mais fácil de achar isso, porque a gente tem acesso à plataforma principal do site, então o nosso buscador interno é muito, muito mais preciso. Só que buscando por aqui, por esse search aqui, nem sempre eu encontro todas as matérias que eu quero. Então, às vezes, você quer achar uma matéria específica da gente, se não achou nesse buscador daqui, corre no Google, digita as palavras-chave que você quer e bota Marvel 66. Não tem erro, cara. Eu sempre acho alguma coisa perdida pelo Google. Como vocês viram, Vingadores do X-Men é a bola da vez, né? Meio que tá atravessando um pouco o Homem de Ferro aí, mas vai se estender pelos próximos 6 meses. E o site da gente já fez uma primeira promoção sobre Vingadores do X-Men. Quando esse podcast já estiver no ar, com certeza você vai ver que existe mais outra. Então fica atento aí, sonda aí, e você vai ver uma promoção até maiorzinha essa. Além da edição 1 que a gente vai sortear no site, vai ter uns kits aí, né? Camisas e bonés, então fica atento. E, Léo, mais alguma coisa? Não sei. Então só isso, então vamos lá partir agora. Então vamos começar nossa discussão sobre a Feiticeira Escarlate. I'd like you to meet the Scarlet Witch. Hello, Mr. Wagner. Bom, pra falar da Feiticeira Escarlate, na verdade a gente tem que voltar um pouco no tempo e contar a história, pelo menos um pedaço da história, de um outro personagem que é até já icônico do universo Marvel, né? Que é o pai dela. Afinal, o Magneto, né? Dos vilões mais conhecidos do X-Men, se não o maior, é que é o pai dos gêmeos, né? Da Feiticeira Escarlate, da Wanda e do Pietro. Que até então, apesar de eles aparecerem já na segunda, acho que é a revista dos X-Men, não é isso? Na quarta. Já que eles aparecem na quarta revista dos X-Men, eles tinham até uma certa semelhança, pelo menos o Pietro, né? Já dava a entender que tinha alguma coisa ali. Mas oficialmente eles nunca foram conectados com o Magneto em si. Eles eram apenas capangas, né? Capazes. Quando apareceram na edição 4, não sabia que eram filhos do Magneto, né? Ninguém tinha ideia. Apesar de sempre ficar aquela insinuação, né? Era estranho aquele cabelinho branco num rapaz tão jovem. Apesar de que de Magneto era de idade, né? Marvel tem dessas coisas. Só que essa história, então, pra dar uma resgata, ela é contada basicamente muito tempo depois. Parte dela é até numa saga que a gente vai discutir mais pra frente, que é essa Noite de Wundagore. Mas ela envolve justamente aquela origem de Magneto fugindo, né, dos campos de Auschwitz, com a Magda, se conhecendo e por aí vai. Essa parte aí, como é, já mexe um pouco com a área mutante, e por isso que eu convidei o Leonardo Bento aí, que ele com certeza, o segundo personagem preferido dele depois do Ciclope é o Magneto, pra até explicar um pouco e relembrar algumas coisas desse passado aí. Fala, Léo. Então, primeiro... Só rapidamente, recomendar pro pessoal que quiser voltar mais atrás na história do Magneto, não deixar de não ler, né, aquela Magneto Testamento, o único trabalho bom na vida do Greg Pak, saiu naquele aquele formato impresso na Indonésia, aqui no Brasil, saiu barato, saiu legal. Ótimo. Essa história que é muito boa, que ele introduz a infância do Max Eisenhardt e já mostra a ligação dele com a Magda. E dá um novo nome pro Magneto, né? Deixa pra trocar de nome. Dá um novo nome pra ele, né? Agora parece, né, que estabeleceram o nome dele de verdade, assim, quando ele era criança. E não a identidade de Eric Lencher, nem Magnus, nem nada. É Max Eisenhardt mesmo. Aí, entrando na questão dele da Magda, então, já se conhecem já no que foi mostrado nessa infância deles. E aí, mais lá na frente, então, eles estão casados e têm uma filha que chama Anya. Acontece, contudo, que um incêndio na casa onde eles moravam. E aí o Eric não conseguiu salvar a filha dele porque... A população local, tipo, barrou o acesso e tudo mais, porque achava que ele era um bruxo, porque ele tinha poderes, né? Aquela triste reação de todo mundo quando alguém é diferente, no caso, um mutante. Aí depois que a Ana acaba morrendo no incêndio, ele dá uma surtada geral, mata todo mundo. E aí a Magda, que não sabia que estava grávida, ou pelo menos o Magneto não sabia que ela estava grávida, ela foge, levando no ventre então o Pietro e a Wanda, e ela acaba indo numa cidadezinha, e quem vai cuidar dela, bem perto da hora dos gêmeos nascerem, depois logo depois, é uma vaca humanoide, que é aquela bova, ou seja... Vaca humanoide. Vamos falar dela mais pra frente, né? Gêmeos criados por uma vaca, né? É uma coisa, assim, sensacional. E aí eles nascem, né? E aí, durante uma noite de tempestade, um monte de coisa, uma áurea mística em volta, e aí nascem, então, os dois pimpolhos lá, e aí com medo então do Magneto encontrar, porque ela tava muito com medo do Magneto, depois de ter surtado, a Magda foge, e querendo que todo mundo achasse que ela tinha morrido. E aí quem fica com as crianças é essa bova aí, que acaba entregando depois, e ela é uma cria do alto evolucionário, acaba entregando então para um casal de ciganos, que são os Maximoffs, Django e Maria Maximoff, e acabam criando eles dentro do grupo cigano. E aí vão crescendo, a Wanda e o Pietro, né? E, tipo, cada um com seu, já manifestando seu dom na adolescência. O Pietro, aquela cara do Magneto. E a Wanda, toda essa alma mística aí em volta. Essa história, ela é recontada como um retcon, né? Nessa Noites de Windagor, que é uma das sagas até fundamentais para quem quiser entender um pouco mais do passado da Wanda e do Pietro, né? Ela é bem bacana mesmo. A gente vai falar mais pra frente depois dela. Tem algumas complicações maiores até durante essa história do parto. Fala. E assim, o que aconteceu foi o seguinte, a Magda chegou lá, teve os filhos, ela fugiu com medo do Magneto, e ela acabou morrendo, fazendo alguma coisa do lado de fora, que tem a ver com alguma coisa demoníaca, enfim. E logo depois disso chegou um cara que era um super-herói da Era de Ouro, que acho que se chama Zumbido no Brasil, chamado Weezer lá fora. Que ele tem o poder de super velocidade, igual do Pietro. Chegou ele com a mulher dele grávida também. Aí ela tava em trabalho de parto, a Bova também fez o filho dela nascer. Só que nesse parto, tanto ela quanto o filho morreram. E aí ela achou que seria uma boa oportunidade de dar um pai para aqueles gêmeos, que seriam Pietro e Wanda. E ela chegou lá, entregou eles a ele e falou que a esposa dele tinha morrido, mas que os filhos estavam vivos. E ele ficou desesperado, saiu correndo, deixou os bebês lá. E aí depois ela foi o auto-evolucionário e aí ele entregou para os ciganos. Isso não, é uma que coisa... baita retcon, né? Eu não sabia dessa parte aí do personagem. Eu também nunca achei isso, não. É bizarro, mas tem um certo motivo para isso. Porque tinha um tempo, um pouco antes de revelarem como o Magneto era o pai, que algum roteirista, não sei exatamente quem, deu umas dicas de que eles seriam filhos desse herói antigo. Aí, meio que pra justificar um pouco isso, eles deram esse retcon meio doido, assim, bem embolado pra... É o tapa-buraco do tapa-buraco. Mais ou menos. Você desencavou essa aí, Léo. Porque eu não tinha ideia dessa aí. É verdade. Só uma coisa, Bento. Essa história foi publicada aqui no Brasil. Na verdade, quem escreveu essa história da Magda fugindo foi o Claremont, não é isso? Puta, cara, boa pergunta. Isso aí já me pegou, já não... Porque já tiveram vários retcons, inclusive a rejuvenescer ainda mais o Magnus, né? Isso Max sim, ou o Eric. Eu lembro naquelas histórias, rolou uma série nos Estados Unidos chamada Clássicos X-Men, que eles, além de recontar na época daquele gap imenso que ficou que ficaram os X-Men de 70 a 75, logo depois também ainda tinha umas historinhas a mais ainda que vinham, tipo umas backup stories de 8 páginas. E aí, essa da morte da Magda, por exemplo, saiu pela primeira vez nessa aí. Se eu não me engano, é a primeira Classic X-Men nos Estados Unidos. Já tinha já essa como uma backup story, já, que são uma revista que saiu a partir de 86. E aí ela trazia, então, contando o período anterior dos X-Men. E aí tinha essa história de backup. Eu tô vendo aqui, mas é isso mesmo, né? Em 86 já saiu já essa historinha. Mas só essa parte do Magneto, de como ele surtou e tudo mais, o que aconteceu com a mulher dele, é a primeira vez que eles tentam trazer, então, pra história esses efeitos do Magneto. Bom, já que essa origem que vem em retcon, na verdade, não aparece nas primeiras histórias, mas a gente pode falar um pouco de como era trabalhado esses personagens no início, né? A Wanda e o Pietro surgiram como dois comparsas do Magneto, né? Vilões, mas nunca tiveram a mesma mentalidade ou a mesma... personalidade meio até baixa, corrupta que os outros membros da Irmandade tiveram, né? O Magneto era sempre aquela figura autoritária, né? Na verdade, parecia, apesar de ter sofrido na mão dos nazistas, tinha praticamente o mesmo discurso que eles. E o Groucho era sempre aquele capacho mais baba-ovo, né? Mais ao lado do chefe, do mestre. E o Wingard era aquela coisa muito mais sombria e que ninguém sabia, na verdade, as intenções dele. Mas os dois não, os dois gêmeos sempre foram praticamente o lado bom da Irmandade Mutantes, que ninguém sabe como é que eles foram parar ali. Existe uma história que mostra, depois como retcon também, como foi a convocação dos dois, né, Smith? Primeiro a Wanda, acidentalmente, usou os poderes dela quando os poderes se manifestaram, quando ela era bem novinha. E parece que ela matou a mãe adotiva dela nessa história. Foi um incêndio, alguma coisa do tipo. E aí os dois tiveram que fugir da comunidade cigana que eles viviam. E aí eles ficaram sozinhos por um tempo. E aconteceu de novo, dos dois usarem os poderes em público sem querer. E uma legião de fanáticos, pessoas assustadas, com tochas na mão, quiseram queimar eles como bruxos. E aí apareceu o Magneto, salvou eles e pegou eles pra se juntarem na Irmandade. Tem até uma versão que fala que o Xavier encontrou eles antes, mas eles não quiseram, e depois o Magneto salvou eles. Assim. Na primeira revista, na X-Men 4, a gente vê que a Wanda faz até umas perguntas pro Magneto, se é necessário ele fazer realmente o que ele tá fazendo, se ele tem que plantar o medo, né? A gente já vê que eles estão lá por gratidão, na verdade, né? Tipo, ele salvou a vida deles, e eles estão lá por gratidão, mas a gente vê que ao decorrer das histórias, meio que eles querem sair, não concordam, e a gente vê que eles não são tão ruins como o Magneto, como estavam dizendo. Pietro é o que talvez tenha a personalidade mais dúbia, mas ele tá sempre do lado da irmã, né? A preocupação dele e a ligação dele com a irmã estão lá desde o começo. É uma coisa até que em outras versões aí, né? Por exemplo, dos Supremos, extrapolam para algo a mais, né? Mas a gente não vai falar dessa parte aí. Durante o tempo em que a feiticeira estava junto com o Mercúrio trabalhando com o Magneto, tudo, dá para ver claramente como o Pietro tem uma característica já que vai perpassar toda a história deles, que é tentar ser super protetor da feiticeira, ao mesmo tempo que essa super proteção ela se traduz também numa tentativa de tentar guiar os passos da irmã, né? Isso vai ter consequências muito fortes lá na frente, por exemplo, no GAM, quando a gente for discutir isso lá na Dinastia M. Então ele quer mesmo que, meio que, ele é super protetor, mas também mandão, quer que ela siga a opinião dele, a vontade dele, como se ela não fosse uma incapaz de tudo, como se ela fosse uma pessoa muito frágil e sem ser autônoma para tomar suas próprias decisões. Mas ela era, no começo, ela tinha essa característica meio frágil, né? Não, frágil, mas a gente não sabe o quanto ela foi frágil, porque o irmão sempre se impôs sobre ela e ele era a única referência familiar que ela teve durante um bom tempo, ou se é porque ela era assim mesmo, como fragilidade de pessoa. E como a gente conhece a evolução do personagem, acho muito difícil que ela já fosse assim desde início. Uma pessoa que se transforma no que ela veio ser depois, acho que ela já podia ter já uma vontade, uma autonomia que ela só não poderia expressar porque o irmão dela cobria tudo. Conduzisse o próprio caminho dela, assim. The beautiful Crimson Witch. That's Scarlet Witch, you stupid freak. And I don't need protecting. E aí o que aconteceu depois é que o vilão chamado Estranho, que é um alienígena, ele apareceu lá e acabou sequestrando o Magneto e o Groucho, levou como espécimes e levou eles pra nave deles pro espaço. Quando isso aconteceu, o Pietro e Wanda, eles sentiram que eles tinham pago a dívida deles com o Magneto e não quiseram mais saber de serem supervilões. Exatamente. Nessa mesma época, né, os Vingadores estavam sofrendo uma mudança. Foi quando o time começou a querer debandar, né? E aí tava faltando assim, só um momento exato, alguma coisa assim, pra colocar o Capitão América como líder e pedir, né, que os interessados em se tornar integrantes se convocassem, né, aparecessem. Foi aí que, até estranho, né? Parece que foi num jornal, que na época não, podia ter sido televisão com coisa desse tipo, anúncio, né? Aí o Pietro e a Wanda, que acho que estavam na Europa nessa época, viram essa convocação, né? E ficaram meio em dúvida, né? Pô, será que a gente vai, de repente, vistos como vilões, né? Vistos como mutantes. Será que a gente vai conseguir ingressar nesse grupo? Era até uma coisa assim que ficou meio em confusão com eles dois pra tomar essa decisão, né? Ficou meio em dúvida pra se eles iam tomar essa decisão ou não. E aí, bom, aí o que acontece? Eles vêm naquele pedido de convocação, apesar de todas as dúvidas, resolvem viajar pra América e aceitar. De cara, eles não são muito bem atendidos, não, né? Porque tem esses dois pressupostos aí que já vão colocar eles sendo mal vistos, né? E no, na mesma equipe, também tava tendo um outro ex-vilão, né? Se bem que a gente não pode considerar exatamente um ex-vilão, porque ele tava mais pra mercenário, vamos dizer assim. Que era o Gavião Arqueiro, que antes trabalhava em conjunto com a Viúva Negra, né? Mas achando que não seria um lado ruim, né? Ele apenas estava sendo contratado para fazer o serviço dele, para ganhar o dinheiro dele, por aí vai. E ele sempre foi meio pavio curto, né? Se bem que falar de pavio curto tendo um Pietro do outro lado não significa nada. E aí eles não toparam no começo muito, não. Só que mais pra frente a gente vê que o Clint Barton, né? Chega até, né? Depois de uma certa convivência, até se engraçar pela Wanda. Não que eles chegassem a formalizar algum relacionamento. Se teve, foi uma coisa muito curta. Mas foram justamente esses três ex-vilões, junto com o Capitão América, que formaram a segunda formação dos Vingadores. Mais pra frente, a gente tem a adição de mais um, né? Que é o Espadachim, mas esse aí a gente não chega nem a dizer que é um grande membro, um membro permanente. E aí ela fica com os Vingadores um tempo, ela e o Pietro. Até falam que logo nessa época ela e o Gavião já tinham pelo menos uma amizade mais forte, assim, que na época era só amizade, como o Cobeiro falou, enfim. E aí teve uma missão em que eles lutaram contra o Magneto e ela foi acidentalmente atingida por um tiro. E nisso ela e o Pietro acabaram ficando lá com o Magneto enquanto ela se recuperava. Mas aí os X-Men enfrentaram o Magneto depois e o Magneto capturou eles. E aí o Pietro chegou a lutar contra o Ciclope, depois contra o Homem-Aranha. E depois disso eles perceberam realmente que o Magneto era um vilão verdadeiro. E depois, um pouco depois disso, ela e o Pietro foram sequestrados pelos Sentinelas, junto com vários outros mutantes. E os Vingadores, os X-Men, libertaram eles. E aí eles ficaram livres, assim, meio sem serem os Vingadores nem os X-Men. Até que depois teve a Wanda foi sequestrada por um ser extradimensional chamado Archon, ou Archon. E aí o Pietro foi lá nos Vingadores pedir ajuda pra resgatar ela. Foi nesse recesso entre o grupo. Isso ocorreu nas revistas dos X-Men, né? Que eles voltaram por um pouco tempo, pouco período de tempo, pra voltar a serem membros da Irmandade. Eles passaram rapidamente, né, na Irmandade de novo. Mas isso é quase que imperceptível e tudo mais. Eu acho que, se eu não me engano, quando fizeram na versão Ultimate, que não sei se a gente vai falar hoje, mais pra frente, é muito parecido com um dos arcos depois e tudo mais, porque ela mesmo quando era membro dos Vingadores, já tinha criado uma relação conflituosa com o Magneto e tudo mais. Ela, por exemplo... Durante mais ou menos X-Men 44, já em 68 mesmo, ainda em 68, por exemplo, eles presenciam uma batalha do Magneto com os X-Men, em que o Magneto derrota os X-Men e eles não fazem nada e tudo mais, sendo que o Pietro também participa dessa batalha, só que aí eles estavam só observando. Quando os Sentinelas aparecem, os Sentinelas capturam os mutantes e acabam capturando, inclusive, a Wanda e o Pietro no meio. E aí os X-Men acabam conseguindo derrotar os Sentinelas e salvar a Wanda e o Pietro os libertos. Então foi uma passagem meio que relâmpago. Eles estavam Vingadores, ocasionalmente, assim, acidentalmente, acabaram estando lá perto do Magneto e tudo mais, ou seja, integrando a Irmandade meio que esporadicamente. Eles são capturados pelos Sentinelas. E aí, os X-Men conseguem libertá-los, então essa passagem é muito rápida. Foi algo que durou 10 edições entre 68 e 69, assim, quase que imperceptível, assim. Porque... Mas eles ainda não sabiam ainda do relacionamento de Magneto com eles, né? Que era o pai dele? Não, ainda não, nada daquilo. Estranhamente, eles... E não havia nenhuma sugestão direta até então, né? Isso que é curioso. Eu acho que é aquele negócio... Como eles montaram... Você acha que eles tinham essa ideia desde o começo, essa sugestão? Então, a gente discutiu isso no nosso podcast Mutação em Debate, dentro do Excelsior, o especial número 4, sobre os X-Men do Stan Lee, que a gente cobre, também acaba cobrindo um pedaço dos anos 60, de que isso era algo que eu acho que o Pietro foi feito de cabelo branco daquele jeito, porque não é muito comum alguém ter cabelo branco, assim como já tinha o Magneto. Então, pra mim, já tava lá, já seria uma boa escapatória, algo que já tinha sido pensado e tudo mais. Porque colocar na mesma equipe, em X-Men 4, na quarta edição, alguém com cabelo branco, igual o Magneto, tipo, muito parecido com o Magneto, desde o traço do Kirby já era parecido, acho que o Stan Lee não fez isso à toa. Ele pode não ter desenvolvido isso, mas ele deixou muito na cara para alguém poder, tanto que foi isso que foi feito com o Roy Thomas depois, desenvolver, de trabalhar um pouco mais os dois, quando eles voltam, né, como eu falei agora, essas 10 edições em 69 na Irmandade, e depois, algum tempo depois, de novo, já transformá-los nos filhos do Magneto. Então, eu acho que era ali, né, tava na cara já que ia ser, embora o Stan Lee deixou isso para outros desenvolverem. O que eu acho é que o Léo tá certo em relação a isso. A gente pode até lembrar de algumas outras coisas que aconteceram que foram deixadas mais pra frente, por exemplo, o Cable, eu sempre fiquei na dúvida se ele foi criado realmente para ser filho do Ciclope ou não, e eles decidiram depois, sem ser uma dúvida, e eu acho que também, sei lá, deixaram rolar, e quando viram que ela ia encaixar, encaixaram. Pode ter sido a mesma coisa com ela. Tanto que eu acho que a Lorna dá uma ideia antes da ideia dele ser filho do Magneto, né? A Lorna tem essa ideia de ser a filha do Magneto, e ela foi trabalhada agora pelo Peter David, agora no X-Factor, eu acho que não sei, mas algo também que deixa pra ser trabalhado, alguém pega e trabalha, mas eu acho que foi algo bem aproveitado, sabe? Mesmo que não tivesse da ideia inicial, acho que foi bem aproveitado pra ser trabalhado depois. Você lembrou uma coisa bem, né, Bento? A Lorna quiseram empurrar a Lorna antes desse pessoal todinho pra ser filho. Exatamente. Tanto que é uma coisa plantada aí, então, que nos anos 2000 só que ganha alguma relevância, e só agora, mais pra frente, que a gente ainda vai ver aqui no Brasil ainda a comprovação total, se a gente vai descobrir se o Magneto é ou não pai da Lorna, ainda mais porque saiu recentemente agora X-Men Legado, onde os dois aparecem juntos, agora na volta dos Piratas do Espaço. Mas é algo que já é jogado a ideia já naquela época. Tanto que quando eles aparecem também em meados da década de 60, o primeiro codinome da Polaris é Magnetrix. Isso. E aí eles até colocam em questionamento, será que ela é filha do Magneto? Ela achava que sim, mas logo depois achou que não. E aí ficou nesse vai e vem até agora, foram 40 anos de enrolação para chegar numa conclusão que a gente vai descobrir em breve aqui no Brasil. Teve uma época recente, durante, acho que foi o Chuck Austin, que era durante a fase Morrison, mas era na Uncanny X-Men, que teve de novo essa história da Lorna querendo saber. Quando o Magneto tava morto, ela tá nos escombros de Genosha chorando, ela dá uma surtada, assim. Naquela época ela tava meio psicótica, que logo depois, uns 2 anos depois, vai ter o casamento com o Destrutor, que dá toda aquela merda por causa da enfermeira da Annie Gazakian lá e tudo mais. Eles voltam a tocar assim logo no comecinho de 2003, 2004, gente. Se bem que a Lorna com cabeça meia mais pra lá do que pra cá, não é nada incomum. Na verdade, agora eu tô ouvindo que pode ser um mal genético de família, né? Porque se a Wanda também não é aspirada e a Lorna também, deve ter alguma coisa bichada no gene dos Maximoff aí. Na verdade, não é do Maximoff, né? Coitado. É dos Eisenhart, né? Como é o sobrenome do novo do Magneto? Eisenhart, né? Deve ter alguma coisa bichada no gene aí do Magneto, cara. Ou da Magda, né? Então, não dá pra saber muito bem. A única coisa que me deixa nessa dúvida é aquela história que eu já falei, de que teve uma época durante os Vingadores, que alguém quis colocar que eles seriam filhos daquele tal zumbido, do herói da Era de Ouro. Que aí logo depois eles já tiraram isso e colocaram o Magneto como verdadeiro pai. Então, por causa disso, eu tô com uma dúvida, se realmente já tinham isso em mente ou não. Mas, como o Léo falou, vocês falaram, eu concordo que realmente é uma coincidência muito grande o Pietro ser parecido com ele, ter... Os dois tiram aquela coisa já fraternal, ele e a Wanda, naquela coisa do Magneto, que ele sendo o chefe deles de Irmandade, mas sempre tendo uma relação até um pouco familiar mesmo, dele ter salvo os dois sempre estar relacionados a ele, dessa coisa depois dos Vingadores eles se encontrarem com o Magneto de novo e tal. Então eu acho que, como Stan Lee não é burro, assim, é um cara esperto, ele pode ter muito bem feito isso e deixado quieto até pra alguém... Pra o outro terminar. Isso. O lance todo é que, assim, a gente nunca vai ter essa certeza que o Stan Lee, mesmo depois do caso sendo feito, ele gosta de se vangloriar. Não, mas isso aí eu já tinha isso mesmo, essa ideia e tal. Então, vai ficar sempre aquele conto de pescador a mais, né? E, só que, assim, claro, é uma coisa muito distante e nunca realmente teve nem, principalmente, né, do lado do Magneto, de saber que aqueles eram os filhos dele. Então, dos dois lados, não tinha esse reconhecimento, né? Eu nunca ia imaginar também que a Magda estava grávida. E gêmeos ainda mais, né? Bom, o Léo comentou aí que logo depois de salvarem ela do Akron, eles voltam para os Vingadores. É nessa época, inclusive, que começa a surgir as histórias onde o Visão é ingressado na equipe. Ela acaba se relacionando com o Visão, né? Namora. E isso acaba criando até um mal-estar com outro membro da equipe que tinha um certo sentimento por ela, que era o Gavião Arqueiro, né? Que ele fica meio enciumado e por aí vai. E aí começa a se trabalhar melhor o personagem, que aí a Wanda realmente fica na equipe e o Pietro começa a se afastar, né? Já não é tão membro ligado. E ela começa a ter um vínculo muito mais com os Vingadores do que com os X-Men. Então, é mais ou menos isso na década de 70, por aí vai. O Pietro também tinha um certo implicância com Visão. Era o Pietro e o Gavião Arqueiro. O Pietro é ciúme porque não queria ver a irmã. Namorando. Afinal, é muito normal sua irmã dar pra um cintozoide, né? Tipo, não, legal, vou deixar assim, eu quero ter sobrinho que cintozoide. Legal pra caramba, assim, eu não teria ciúme nenhum na minha irmã, porque... Lembrando que um cintozoide não deixa de ser, vamos dizer assim, humano, porque ele é um humano artificial. Se eu fosse irmão da Kid Pride, eu ia ter medo de levar o um pinto de aço do Colosso, é a mesma coisa. Eu levo um negócio que eu não sei se vai explorar o vírus de computador. Mas tem nada que se meter com sua irmã, rapaz. Deixa quieto aí. Mas a Kitty, ela pode ficar intangível, é tranquilo. Você não tem nada que se meter na história da sua irmã, enfim. E aí ficam os dois realmente meio enciumados. Aí depois ele ganha a fama de incestuoso e não sabe porquê. Pois é. Isso aí sempre foi meio suspeito, né? E aí é nesse meio tempo em que acaba sendo descoberta realmente a relação do Magneto sendo o pai dos dois. Já que tá chegando nessa parte aí, a gente já comentou um pouco sobre o Indagor, né? Aquele retcon que conta como a Magda foi bater lá nas portas da cidade, onde tinha não só a Bova, mas vários criaturas evoluídas, né? Animais evoluídos pelo Alto Revolucionário para ser aquelas coisas meio humanoides, né? E uma delas era a Bova, que atendeu a Magda. Ela teve os filhos lá. Em Noite de Undagor não tem essa história paralela, esse retcon do retcon que o Léo contou aí. Mas enfim, um alto revolucionário, depois que a Magda morre no parto, né? Ele decide que a Wanda e o Pietro deviam ser, sei lá, doados, né? Adotados por um casal de ciganos, que é o que o Bento contou aí. A Wanda e o Pietro não lembravam dessa história, não tinham nem noção dessa história, mas queriam descobrir o passado deles. Com isso, foi que eles, seguindo algumas pistas, chegaram até o Andagor, né? Conheceram pela primeira vez a Bova, nesse momento, não lembravam dela, tinham nem noção de quem era ela. Mas estavam sentindo que havia uma coisa muito estranha emanando por lá, né? O Pietro acaba adormecendo em certo momento, e a Wanda, ela topa de frente com o Mordred, que a princípio eu não sei se tem uma relação direta com o Mordred do Rei Arthur ou não, mas ele serve como um tipo de profeta para um demônio que é esse Clon, ou algo assim, eu não sei como pronunciaria. Esse Clon aí, ele precisa de um veículo humano, né? Ou vamos colocar assim, humanoide, né? Um mutante ou qualquer coisa desse tipo, para ser possuído. E curiosamente, isso volta mais uma vez ao passado da Wanda, que dizia que desde pequena, essa associação dos poderes delas com magia não vinha à toa. Na verdade, ela tinha sido preparada, né, para receber, né, esse demônio, esse espírito maligno, esse que chama-se Cluton, né? Uma vez que ela foi parar em Undagor, né, o Modric capturou ela e começou a fazer os trabalhos lá para ela baixar esse espírito aí, para baixar esse demônio aí nela. Curiosamente, o Pietro volta, né, vê que a irmã tá desaparecida, tenta resgatar informações e acaba topando com o Django de novo. E aí ele começa a ter uma certa noção dessa história aí, desse demônio e do que estava esperando por Wanda. Ele requisita os Vingadores de novo, né, chama mais uma vez a pedido do grupo. Quando eles chegam lá, eles têm que confrontar essa Wanda possuída. E aí até aquela capa clássica, né, em que aparece a Wanda erguendo as mãos e todos os Vingadores da época, né, que era o Capitão América, a Miss Marvel, o Magno, o Visão, todos de cabeça para baixo, né? E ela controlando eles. Com a ajuda do próprio Django, né, que é o pai adotivo dos dois, o Pietro consegue fazer uma macumba, alguma coisa desse tipo assim, colocar o espírito do Clon numa boneca. Então, após fazer, sei lá, uma oferenda lá, alguma coisa tipo, e prender o espírito dela lá, a própria Wanda, depois de estar livre, derruba uma montanha inteira, né, daquela de Undagó, embaixo da boneca, só que nesse processo o Django acaba sendo ferido mortalmente e eles perdem a única conexão que tinha ainda com a família Maximoff, né, que era o pai adotivo deles. E isso mais ou menos é um resumo da Noite de Undagó, que é um encadernado, acho que de 4 edições, tem um pouco a mais, né, que é considerado clássico, inclusive, e até remonta um pouco para explicar o que seriam os poderes da Wanda, que a princípio, quando eles eram só da Irmandade Mutante, ela era muito mais referida como uma alteradora leve de probabilidade, né? Tipo assim, a chance de acertar ela fazia uns truquezinhos com a mão e aí era diminuía. Ou então a chance de uma coisa cair na cabeça de alguém, ela mexia as mãos e aí aumentava e caía na cabeça de alguém. Mas com o tempo ficou meio estranho, porque começaram a dar um pouco mais de poder pra ela e relacionar com magia. Inclusive nessa mesma época também, quando ela voltou pros Vingadores, ela tinha uma relação com a Agatha Harkness, que se via como uma espécie de tutora pra ela. Isso que sempre foi uma complicação pra Wanda, acho que talvez pra maioria dos leitores. O que de fato são os poderes da Wanda? Claro que hoje em dia a gente já tem uma explicação mais além, mas na época eu não tinha a mínima ideia de como funcionava. Então, aí depois desse Noite de Undagó, a Bova falou para os gêmeos que o Django não era o pai deles. E uma coisa até interessante que eu me lembrei agora, olhando aqui, é que ela falou também que o tal zumbido, que é um cara chamado Robert Frank, não era também o pai deles. Porque esse Robert Frank, ele tinha entrado nos Vingadores um tempinho antes e saído. Ele entrou e saiu durante um tempo, e durante esse tempo eles ficaram na dúvida se ele seria o pai deles. E a Bova, nessa ocasião, disse que não, que nenhum dos dois era o pai deles, mas não disse quem era também. Ah, não é nenhum dos dois, mas quem é, não vou dizer. E aí, pouco tempo depois, não sei se por uma coincidência meio picareta, o Magneto estava tentando uma última vez encontrar a Magda, ver se ela estava viva, ver onde ela estava. E aí ele descobriu que ele tinha os filhos e que eram Pietro e Wanda, assim, que aqueles dois eram filhos dele. E ele foi imediatamente falar isso para os dois. Isso foi logo depois do nascimento da filha do Pietro, a Luna, que é a filha dele com a Cristalis dos Inumanos. É que aí o Pietro estava meio afastado das histórias dos Vingadores, e mais até relacionado com, eu acho que com o Quarteto Fantástico, né? Que na época ela tava no quarteto. Bom, sobre os poderes da Wanda, né? A gente tava falando agora sobre esse demônio aí, o Chiton, não sei aí. Então, os poderes dela, na verdade, é essa habilidade super-humana de manipular essa magia relacionada com o caos, foram dados pra ela por esse demônio Chiton quando ela nasceu tudo. E aí isso vai ser revelado durante essa saga. E aí, como ela pode manifestar essa habilidade então, de manipular então, essa magia do caos? Ela consegue alterar probabilidades, alterar a própria realidade. Então, que é o que a gente vai vendo, por exemplo, o que vai acontecer na queda, o que vai acontecer de Anshayem, são tudo formas com que esse poder dela se manifesta. Né? Ela consegue manifestar de diferentes formas, tanto que de alguns anos para cá, ela também acabou ganhando... Isso não era nada que acontecia nas primeiras décadas da história dela. Ela acabou até acabando ganhando o dom de voo também, que ela não tinha antes. Então, ela, sendo treinada pela Agatha Harkness também, ela desenvolveu um vasto rol também de conhecimento de magia. Então, ela é assim, uma mutante, mas também uma mutante e uma mágica, vamos chamar assim, bem completa também. Ela acaba oscilando nos dois lados, né? Uma coisa, Bento, originalmente usam o poder dela com essa palavrinha chamada Hex, ou H-E-X. O que significa isso? Bom, boa pergunta, hein? Deixa eu ver aqui. Porque no Brasil não tem uma tradução literal, mas nos Estados Unidos sempre fala como Hex Powers, alguma coisa desse tipo. Hex é feitiço, né? É uma das traduções para maldição, feitiço, tudo. Então o poder dela é de feiticeira, mas de feitiço, de maldição. Entendi. Então, o que eu falo de curiosidade, de legal, bacana, é que assim, na era do Apocalipse eles resgatam essa ideia das montanhas de Undagor e aí em Undagore, onde fica uma base do Magneto, onde a Wanda é morta lá naquela realidade. Então eles resgatam então, esse nome, fica bacana saber que eles voltam com isso, então. Ah, olha só, eu não sei quanto X-Men First Class entra na cronologia, mas tem uma história na 9 que a Jean e a Wanda são amigas. Elas estão, não sei se vocês leram, elas estão patinando e... Infelizmente aparece... eu li. É, tipo, eu não sei quanto isso influencia na cronologia, não sei se... X-Men. Isso é uma pergunta pro Bento. Ah, porque eu nunca vi em outras revistas a Wanda e a Jean com uma certa amizade, não, pelo menos eu não recordo. É revista pra poder ser feita, pra poder vender pra galera, né, tudo, vamos começar pro meu lado pessoal e pela Marvel. Na minha cronologia isso não está, né, isso aí... na minha cronologia isso está. Quanto o que a Marvel diz? Ela nunca desconsiderou isso. Então ela nunca nomeou aquela realidade com algum outro nome ou alguma outra coisa e nem nos últimos handbooks e tudo mais, ela deu essa informação, ou seja, ainda está num nebuloso, porque embora a gente pode assumir que é uma presunção de inocência no seguinte sentido: já que ela não falou que a outra realidade é a realidade 616, ainda pode ser que mais pra frente desminta tudo mais. E é o Jeff Parker que fez aquela merda, né? Então também. junto com o RPG podem se abraçar e ir embora e tal. O Bento, veja só, deixa eu explicar uma coisa: o Bento só lê X-Men, então ele não sabe o que o Greg Pak escreveu. Luto contra o mundo, li uma bosta. Não contra o mundo, caralho. Não, é o Planeta Hulk. E também não sabe que o Jeff Parker também escreve outras histórias, até mais ou menos. É, ele escreveu aquela última saga dos Exilados, a última série dos Exilados, que durou 6 edições. Parabéns. Do Thunderbolts também, cara. Não vai condenar as pessoas só pelo que eles escreveram. Eu tenho pelo que eu li, que tudo que eu li dele é ruim, então parabéns. Vamos considerar, até que se prove o contrário, faz parte da cronologia, embora seja grandes retcons, pelo menos um grande no espaço temporal de 40 anos, mas ao mesmo tempo que não tem tanta influência assim no desenvolvimento das histórias. Não muda muita coisa no passado dos personagens. A Jean foi amiga da feiticeira, enquanto o Pietro tinha uma rivalidade com eles, conforme foi mostrado e tudo mais, mas é algo que estraga muito assim o passado. A gente pode até considerar que por algum tempo teve algum contato entre elas, assim, ou algo do tipo. O lance do First Class é isso, assim, é uma... Eles usaram algumas historinhas usando Pietro e Wanda como ali amigos dos X-Men. Não somente amigos, mas tendo uma relação pacífica com os X-Men, assim, a Wanda sendo amiga da Jean e tal. A verdade mesmo sobre a cronologia é que praticamente não faz parte, mas de um tempo pra cá, a Marvel começou, acho que, a vender menos, quando dizia que não fazia parte. Então tudo faz parte da cronologia pra poder vender mais, assim. Mas na prática não muda nada, assim. Porque... Na verdade, o First Class se vê com a intenção de atualizar um pouco as mesmas histórias. Na verdade, não, nem as mesmas histórias. Encaixar novas histórias, né? Que poderiam ser colocadas no meio dessas histórias oficiais. Mas naquela época, a gente vê nessa First Class eles usando celular, usando uma tecnologia que não tinha na época. Piadinhas, é pra brincar, mas ao mesmo tempo que conte alguns fatos interessantezinhos que não fazem tanto mal assim pra cronologia. Diferentemente do que eu acho de tanto nível de qualidade de histórias, que foram muito boas, aqueles os anos esquecidos, anos perdidos lá do Burning. Que aí sim vale a pena. Vale a pena pela qualidade da história, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que a gente pode chamar de retcon. Por exemplo, a primeira aparição da Tempestade teria sido lá, ou algo do tipo, algumas coisas que ele cria, que aí sim tem um impacto maior na cronologia. Embora a qualidade das histórias sejam muito superiores a esses First Class. Sim, certamente. Eu acho First Class legal, assim, acho que tem um valor. Se eu encarar ela como um seriado, tipo um X-Men Evolution da vida, são historinhas legais, divertidas, e não chegam a fazer nenhum mal, assim. Exatamente disso, ela bebe muito do X-Men Evolution, a First Class. Inclusive, a Feiticeira Escarlate no Evolution é bem interessante, a gente não vai chegar muito nisso, não vai falar muito disso, então. Continuando a vida dentro dos Vingadores, né, a Wanda sempre agora como um membro bastante presente do grupo, o relacionamento dela com Visão começa a aumentar e acaba tarando, depois de um certo casamento, né, muito questionável, por sinal, nasce o Thomas e o Williams, que são os dois gêmeos, né? Da Feiticeira Escarlate com Visão. O que foi muito questionado na época. Porque como é que a Wanda poderia ter filhos de um cintozoide? Mas como o cintozoide é aquele humano artificial, né? Vai que realmente pode ter acontecido e ninguém vai perguntar as intimidades dos dois. O detalhe, até para complementar mais isso, é que um vilão, que é o Immortus, sempre esteve muito preocupado com a progênie da Wanda. Ele tinha muito medo que a Wanda tivesse um filho, porque com a potência de poderes que ela tinha, né, de ser uma grande alteradora de realidade, o que ele profetizava é que o filho da Wanda poderia causar um mal muito grande. Então ele sempre se meteu nessa história do relacionamento com a Wanda, e pelo que eu entendi, né, apesar de eu não me lembrar de ter lido essa história, diz que ela se apaixonar pelo Visão meio que foi uma coisa induzida pelo Immortus. Isso até faz um certo sentido, já que ela já que ele quer impedir que ela tenha um filho, nada melhor que ela casar com um ser que não seja vivo. Só que pro susto do Immortus, ela resolveu o problema de outro jeito, né? Ela resolveu criar artificialmente as crianças. Claro que a gente só sabe disso muito tempo depois, né? Bom, essa é a época em que eles praticamente se mudam para a costa oeste, até para cuidar da vida deles. E quem quiser saber até um pouco mais sobre... Vai, um pouco mais assim, né? Porque não foi publicado corretamente aqui no Brasil. Acabou faltando um pouco da história. Sobre esse momento em que a Wanda é colocada em xeque sobre os filhos dela, valeu os maiores clássicos do Vingadores 2. Onde mostra pela segunda vez a Wanda sendo manipulada, né? Por um outro grupo aí que estavam querendo criar um próximo passo evolucionário da humanidade. Uma corporação aí que acaba manipulando a cabeça da Wanda e fazendo ela se voltar mais uma vez contra os Vingadores, né? Dessa vez não possuída, mas também manipulada. Nesse meio tempo, a própria Wanda já estava perdendo completamente a sanidade. Porque o Visão tinha acabado de sofrer um ataque e que ele perdeu os padrões mentais da personalidade dele. E ficou aquele Visão amarelo, que era meio apático, que não tinha sentimentos nenhum e que não transmitia amor nenhum por ela, como existia antigamente. E ela, doidona, preocupada, querendo ver se voltava a trazer o marido como é que ele era, né? E ela vai recorrer justamente a um outro Vingador, que é o Magno, pois o Magno foi o cara que cedeu, né, involuntariamente os padrões mentais, né? Ou seja, o tipo de personalidade dele, para servir como molde no Visão, quando o Visão foi reconstruído. Só que o Magno não quer aceitar isso, porque ele acaba tendo um amor platônico pela Wanda, né? Até então eles não tinham relacionamento nenhum. Fica até meio bravo, revoltado. Wanda, por ficar revoltada por ele não ter aceitado isso, sai batendo as canelas, né? Revoltada assim, saindo. Chega a erguer uma montanha, assim, do nada, sem perceber. E a montanha se desmorona, assim, rapidamente. E o Magno fica assim, pô, o que é isso que tá acontecendo? E em vários outros momentos, a Wanda vai perdendo um pouco do equilíbrio, agindo assim, intempestivamente, emocionalmente, assim, e lateralmente você vê uma catástrofe acontecendo. Quando ela foi possuída por esse grupo, aí é que a coisa desandou de vez. Aí um arco que até teve a participação da Mulher Hulk do Capitão América, né? Desenhado e roteirizado pelo John Byrne. Eles lutam para salvar a Wanda, invade a corporação. Ela volta a ser quem era, mas não deixa de ter esse comportamento errático. Infelizmente, as últimas edições não são publicadas, acho que eram apenas mais três, e que mostravam as crianças começando a ter aparecer e desaparecer. Isso estava sendo estranho, até ela estava dizendo, ué, será que eu estou enlouquecendo? Meus filhos desapareceram de repente e agora voltaram a aparecer? O que é que está acontecendo? E aí ela já meio que perdendo o juízo, né? Ocorre então a explicação de que os filhos, na verdade, nunca foram seres vivos, foram construtos criados por ela, mas como eles precisavam ter uma alma, né, porque ninguém é capaz de realmente de construir vida em si, enfim. Aí descobre-se essa questão do Mephisto, né, em que, eu não sei dizer se era as almas que pertenciam ao Mephisto ou as almas que pertenciam a um demônio que trabalhava pro Mephisto, isso fica meio complicado. Parece que eram duas frações da alma do próprio Mephisto. Algo assim, né? Ele tinha se encontrado com o Franklin Richards, e o Franklin Richards despedaçou a alma dele, e dois desses pedaços foram parar no filho da Wanda. E aí, quando descobrem isso, aí entra em ação a Agatha Harkness, o Doutor Estranho, pra desfazer aquela magia, a Wanda é incapaz de aceitar aquilo. Então, eles são obrigados a apagar a memória dela sobre essa ideia de ter filhos ou não. E isso já causa aquele abalo do relacionamento entre o Visão e ela. Ela começa praticamente a se afastar de vez aí. Já que, com a perda dos filhos e o Visão agindo daquela forma sem emoção nenhuma, não tinha mais razão deles manterem o relacionamento, né? Que nessa época que ela descobriu que os filhos dela eram só parte da alma do Mephisto, isso combinou várias coisas. Primeira coisa do Visão, que ela já estava muito estressada com isso, muito chateada, preocupada. Aí teve essa coisa dos filhos. E aí teve uma época que ela foi capturada e a mente dela foi controlada de novo para ser a noiva de um deus serpente chamado Set. E o Visão... Nessa época eles eram dos Vingadores da Costa Oeste. E o Visão disse que ele queria voltar pra Costa Leste, sozinho. E o Magneto quis recrutar ela de novo pra Irmandade. E ela começou a entrar em vários estados catatônicos. Assim, ela ficou muito... Um estresse que ela tava sob um estresse muito grande. Wanda é completamente desequilibrada, né? Historicamente. Isso. E aí essas coisas chocantes que acontecem na vida dela... acabam deixando ela, né, coitada, muito, muito louco. E aí parece que essa coisa da Agatha tem a ver com isso, de apagar a memória dos filhos pra ela ficar mais calma. E parece que tudo isso era um plano do Imortus, porque todos esses ataques à Wanda pra ele poder... pra ela poder enlouquecer, tipo, ficar catatônica e ele poder usar ela como uma simples fonte de poder, quase como uma bateria. Pra poder usar ela pros objetivos dele. E parece que os Vingadores conseguem salvar ela dele, e aí ela acaba voltando às memórias dos filhos, e ela fica mais tranquila, assim, ela fica normal, entre aspas. E aí até a gente pode passar mais rápido sobre essa fase, que até foi publicada parcamente no Brasil, que ela acaba ficando um tempinho ainda nos Vingadores da Costa Oeste, até como líder, e aí quando a equipe se desfaz, eles criam aquela... Força-Tarefa, né, do original Force Works. Só um pouquinho das histórias publicadas aqui no Brasil. E que ela era para ser líder do grupo, mas acabava sendo co-líder, né, porque o Tony Stark sempre intervia, né, e como ele era um cara de mais experiência e um Vingador fundador, sempre se impunha mais na frente. E foi nessa fase que ela começou a ter um relacionamento com o Magno, só que o Magno morre. E aí, mais uma vez, ela começa também a perder o controle por conta disso. Ela só volta, o Magno só volta a surgir mais uma vez, acho que no final dessa fase da Force Works, em que a... Não é nem nisso, é na volta dos Vingadores. Em que ela usa os poderes dela, e ele volta com uma forma de energia iônica, que ficou por muito tempo aquela forma assim, ele sem corpo físico, e é aquela energia roxa, envolvendo ele nunca assumia aquela forma. Mas aí também já tinha desandado o relacionamento dele com a Wanda também. E ela e o Visão chegaram a voltar a ficar juntos por um tempinho, logo antes do massacre. E aí os Vingadores Fantásticos sacrificaram pra tentar o massacre, foi o herói Genasim lá, que era um... Que foi essa fase aí, o Magno tava morto, né? Ele tava morto ainda. E aí foi quando eles voltaram e tem essa cena... Essa fase drástica aí da Marvel. E que, mesmo ela sendo mutante, usa os poderes de feiticeira dela, né? Pra enganar lá o lance do massacre, ela poder entrar e servir de aquela história lá que vocês vão ouvir no podcast dos Heróis Renascem aí. Vou deixar o link aí pra vocês ouvirem. Eu tinha que arrumar um jeito de linkar essa porcaria nesse podcast. Inclusive, curioso é que no Herói Genasse, nesse universo paralelo, quando eles estavam supostamente mortos no universo normal, a Wanda tinha uma relação muito forte com a Agatha Harkness também, que era uma mentora dela nesse universo, e o Visão tava lá também nesse universo e tal. E eu não lembro nem se tinha o Pietro nesse universo, acho que não sei o que aconteceu. Não! O Pietro ficou. O Pietro continuou vivo, é verdade. Na verdade, alguém segurou ele na... Acho que foi... Quem foi que segurou ele pra não entrar? Não lembro. Enfim, alguém segurou ele e ficou lá chorando pela irmã. Hello, father. Wanda, not now. Após os Heróis Renascem, né? Então, quem assume os Vingadores é o Kurt Busiek com o Jorge Pérez. E é até bacana que ele dar uma rejuvenescida assim, na história da feiticeira, trabalhando ela de um outro jeito, né? Em vez de trabalhar o lado dela com uma pessoa desequilibrada e por aí vai, ele já dá uma reforçada nela. Primeira história logo dele, uma das primeiras histórias, coloca todos os Vingadores na época do Rei Arthur e da Morgana Le Fay, né? Que é até umas histórias clássicas que, desde a época do Homem de Ferro e fazendo aquele crossover com o Dr. Doom, e aí resgataram aquela época, aquela linha temporal, né? E colocaram os Vingadores para ter até arquétipos medievais, né? Então o Gavião Arqueiro, né, tinha uma característica mais medieval, o outro assumia um porte mais de cavaleiro, tinha um cavaleiro negro também, que é clássico dessa história, inclusive. E a Wanda assume um uniforme ainda mais de feiticeira, né? Fica até bem mais detalhado, coisa que o Jorge Pérez gosta muito de fazer, dá uma recalchutada no uniforme dela. Que só se viu pra essa época dele, né? Porque depois de um outro desenhista quis assumir esse uniforme, que era complicado demais de desenhar. E a Wanda foi um dos personagens mais fortes aí dessa época. Inclusive, teve mais uma vez a volta do Ultron, o Visão também volta, né, mais ou menos nessa época. É um momento que os Vingadores até conseguiu manter um padrão de histórias razoáveis, mas com a saída do Jorge Pérez e do Kurt Busiek, as histórias voltaram a decair. E foi um momento em que estava permeando para o Bendis assumir a equipe. Então, um momento drástico, né, factível, para a grande mudança dos Vingadores, inclusive da Feiticeira Escarlate, veio com a queda. Então, engraçado que um pouquinho antes ela estava mostrando um pouco de comportamento errático de novo, né? Teve um relacionamento rápido demais com o Capitão América. E dentro da queda, né, a gente até comentou no nosso primeiro podcast sobre isso, mostra que eventos muito estranhos estavam ocorrendo ao redor dos Vingadores, né? Volta de um Vingador morto, que era o Valete de Copas, ataques dos Kree do nada, surge o Ultron, a Mulher Hulk perde o controle, vários eventos que ninguém entendia o que estava acontecendo porque eram caóticos demais. E se tem a ver com o caos, nada mais justo que estar envolvido com a Feiticeira Escarlate. Aí na última edição da queda mostra que, por uma besteira da Vespa, a Wanda toma ciência de que ela realmente tinha filhos, né? A Vespa deixa escapulir isso. E quando ela vai correr atrás de informações, vai atrás da Agatha Harkness, e aí lembra que tem noção de que apagaram a memória dela, ela inconscientemente enlouquece e começa a causar todo esse caos que ocorre a queda dos Vingadores. Termina a queda com um pouquinho da ajuda do Doutor Estranho, né, que joga um feitiço que praticamente faz ela sentir uma dor imensa psíquica e deixa ela catatônica. Mas mesmo assim fica complicado para ela manter a normalidade dos poderes dela, que mesmo ela adormecida, ela tá muito ferida mentalmente, né? E aí o Magneto resgata ela num dos Vingadores e, com a ajuda do Xavier, tenta conter ela, né? Tenta fazer uma cura psíquica para ela, mas nem o Xavier consegue. Que ela começa a ter várias crises e imaginar inúmeras vezes os filhos dela nascendo, e Xavier tenta colocar na cabeça dela que aquilo é uma ilusão e que ela tem que cair na real, que os filhos dela não existem e tudo mais. É uma cena até chocante, né? Que é as cenas que antecedem a Dinastia M, que fazem parte daquelas pequenas edições que houveram na Excalibur, né? Foram 14 edições só, e a série serviu mais ou menos pra isso, pra mostrar o Xavier e o Magneto vivendo lá em Genosha e ele cuidando da Feiticeira Escarlate lá quando tava enlouquecida. Aí é que desencadeia na Dinastia M. Inclusive, a minissérie do Dinastia M começa com uma cena de um parto da Wanda, e aí ajudada por alguns amigos Vingadores, assim, acho que o Doutor Estranho. E aí nascem os dois bebês, aí o Visão tá do lado dela, ela fala, ai, meus filhos, não sei o quê. A cena é interrompida pelo Xavier gritando com ela, falando, isso não é real, devolvam as crianças, eles não são de verdade. Ponha de volta, né? Isso aqui. Eu lembro daquilo, ponha de volta, a gente, pô, sacanagem. Realmente. Aí ela começa a chorar, enlouquece, dá uns gritos lá e a realidade volta ao normal. E aí nisso os X-Men chegam na Torre dos Vingadores, que eles foram convocados pra lá, assim como alguns outros Vingadores, como a própria Carol Danvers, a Miss Marvel, o Magnum, alguns Vingadores que estavam meio sumidos vão pra lá e os X-Men também são convocados. E o Xavier, ele tá lá na Torre dos Vingadores também. Ele que foi lá pra convocar essa reunião pra pensar o que eles vão fazer. O curioso é que há uma divisão, né, de decisões entre, mais uma vez, ela tendo meio, um lado meio vingador, um lado meio mutante. E as decisões têm que girar em torno do grupo, dos dois grupos, né? E, por exemplo, de um lado, pode às vezes, alguém toma uma atitude bem drástica, né? O Wolverine e a Emma Frost são a fim de sacrificá-la, né? Tipo assim, olha, perdeu o controle, é um cachorro raivoso. Ela pode pôr a gente em perigo, melhor matar. E aí, para o Capitão América e outras pessoas que têm um sentimento mais de amizade com ela, né? Tipo assim, não, vocês estão doidos, ela é uma vingadora, peraí, vamos pensar direitinho nisso aí. Inclusive tem uma cena que eu vou ver, alguém, acho que o Homem-Aranha fala: pô, se fosse você que enlouquecesse, você queria que a gente matasse você? O Wolverine fala: sim, eu queria que você fizesse isso comigo, se eu enlouquecesse. O Wolverine certamente, né? Prático nesse nível. Ele enlouqueceu com a Hydra que ele matou. É, pois é. É verdade. É amigo do Estado, né? Mas é o difícil, cara, mas matar ele, né? Se nem, tipo, queimando o cara até os ossos, ele volta em Guerra Civil, e pra matar o cara é difícil mesmo ver ele. Nem se os pedaços. Não lembra disso. Então, e durante... O curioso dessa reunião é que a gente nem percebe, mas se a pessoa for bem atenta nos quadrinhos, vai perceber que o Mercúrio esteve lá no meio da reunião. E ele ouviu, falou assim: pô, vamos querer sacrificar a minha irmã. Ele nem espera a decisão final. Aí ele voa, né? Porque, sei lá, vai pisando em água, chega até Genosha e corrompe a irmã, né? A mudar a realidade primeiro... de uma maneira que seja legal pra todo mundo, mas muito mais legal pra ele, que vai poder salvá-la. Né? Ele chega lá, fala pro Magneto, eles querem matar ela. O Magneto fica emocionado, chora, assim, mas não traz o que ele possa fazer. E aí, depois, lá na última edição de na penúltima edição de Nashaime, aí é revelado o que aconteceu depois disso. Que ele vai lá com a Wanda e manipula ela, convence ela a fazer isso, assim, alterar a realidade pra todos aqueles heróis ali que estavam naquela reunião, aquele pessoal ali, ter o que eles sempre quiseram, ter o verdadeiro desejo deles. E aí, entre esse desejo, tá o Magneto sendo o rei do mundo, e eles ali ao lado dele, e cada herói tem uma coisa, tem mais ou menos o que queria, cada um todos eles são realizados, né, felizes e realizados, entre aspas. E porque ele achou que com isso ninguém fosse reclamar, ninguém fosse perceber. Só esqueceu que o maior desejo do Wolverine era lembrar todo o passado dele de forma verdadeira, né? Exatamente. Aí que quebrou as pernas da ideia do Pietro. A gente já falou sobre a Dinastia M no nosso primeiro podcast. Eu acho que o foco que a gente tem que direcionar agora é principalmente o que aconteceu com a Wanda aí. Você vinha, assim, pelo menos nos momentos finais, né? E é curioso até que a arte que trabalhavam, inclusive uma do Joey Quesada, de construção e desconstrução de realidade, que acho que nunca foi tão bem trabalhado isso na Wanda. Até então, quem era um alterador de realidade de fato era o Franklin Richards. A Wanda nunca tinha chegado a esse nível de ela criar coisas do nada. Quer dizer, tinha um lance dos filhos dela, mas toda uma realidade até então nunca tinha sido mostrada. A Dinastia M era isso, né? Você via que tinha muitos personagens ali que já tinham sido mortos, por exemplo, o Gavião Arqueiro. E aí a gente não sabia, e agora, o cara tá vivo ou não tá? Quem é construído desse jeito pela Wanda, tá vivo mesmo ou não tá? Porque aí você até levanta a questão, será que este Gavião Arqueiro agora tá realmente vivo? Essas coisas ficam em aberto. Mas enfim, mais uma vez a Wanda cai na real do que tá acontecendo, percebe que ela foi manipulada, dessa vez pelo irmão, e tenta consertar do jeito dela as coisas, mas assim, sabe, jogando os papéis pra cima, né? Batendo na mesa, dizendo: desisto. E o desisto dela veio na forma do chega de mutantes, só que por uma magia, né? Por uma articulação do Doutor Estranho, alguns mutantes conseguiram ficar livres dessa magia da Wanda. Diz ele que era os que eles conseguiram colocar mais próximo da magia dele, enfim, da aura de proteção dele. Eles é o seguinte: porra, então o Doutor Estranho gosta pra caralho do Xavier, hein? Meu Deus. Mas o Xavier, ele deixou de ser mutante. O Xavier então, tava sem poder. Então, exatamente. Ele conseguiu proteger aqueles que eram mais próximos dele, então ele gosta pra caralho do Xavier. Parabéns, hein? O Xavier não é nada próximo dele, então. O Xavier, o lance do Xavier, que o Xavier não existia fisicamente lá, nessa realidade. Sim. Xavier, ele era o... Na hora que ele foi tentar proteger o grupo, ele protegeu aquele grupo. Mas o Magneto não ficou, a Polaris, que tava... acabando do lado da Dinastia M, do lado do Magneto, não ficou. O Pietro também não ficou. tudo por uma questão de bom fazer o Zemi pagar por tudo também, né? É. Ele tem uma parcela de culpa nisso tudo. Na verdade, foram poucos. Assim, de mutantes que foram salvos, né? Foram a maioria das equipes, acho que só o Victor do X-Factor que não foi. É, dos X-Men fora Polaris, tinha mais alguém? Então, o Omnigelo ficou com um bloqueio por algum tempo, mas não, ele não perdeu os poderes. Logo depois ele dá os poderes. Ele agora, o mais relevante, né? Ai, meu Deus, eu tô afetado. É, mas o mais relevante do X-Men mesmo foi a perda de poderes de metade da escolinha, né? Que é que vai dar todo o gancho pro Kyle e Yoshi arregaçarem em novos X-Men logo depois que tem o Dia M. E aí metade da escolinha perde os poderes e tudo mais, né? Então a Danny Munster perde também, que é uma perda, eu acho ele relevante também, mas acho que o grosso, tipo, pra ser trabalhado fora daquelas mini 198 e tudo mais, ou depois a do Bishop lá, Mutopia X, aquele Distrito X, aquelas bostas, o principal mesmo foi a criançada, que perdeu mais da metade dela, perdeu os poderes. O que muita gente questiona é porque essa perda não foi aleatória, né? Os principais ainda continuaram com poderes. Só que existia essa desculpa. Ela foi sutil, foi singela, mas ela está lá. Só você pesquisar nas últimas páginas da Dinastia M, que mostra isso, né? Que não, digamos assim, não foi completamente aleatório, porque foi uma magia do Estranho para contrapor o que a Wanda fez. Curiosamente, nas últimas páginas da Dinastia M também mostra que, assim, dá aquela sugestão de que uma energia como aquela não podia ser desfeita, desaparecer, ela vai parar em algum lugar. E aí aparece uma condensação de energia, né? Uma massa de energia, mais ou menos pairando sobre o Alasca. Curiosamente, isso abre duas possibilidades de interpretação. Uma é que a Esperança Summers, como a gente já viu, já discutiu inclusive no podcast sobre ela, nasceu no Alasca, então poderia ter alguma coisa a ver, essa massa de energia ter ido para lá. E também é que houve o arco dentro dos Vingadores do coletivo, que coloca o como é o nome do Arma Ômega? Michael Pointer. É, o Michael Pointer, que é um tipo de assimilador de poderes, né? É meio que um vampiro mutante, na verdade. Ele rouba os poderes do outro, mas assim, sai matando também, né? E aí ele acaba recebendo toda aquela massa da Wanda, aquela energia, pra dentro dele e vira aquela força descomunal que sai atropelando tropa alfa, sai destruindo tudo que passa pela frente até se confrontar com os novos Vingadores, né? Então esse poder pode ser as duas explicações pra onde foi parar os poderes mutantes daquele pessoal. Outra coisa que aconteceu também, quando essa energia saiu da Terra, foi a desculpa que deram para ela ter atingido o vulcano lá no espaço, que ele tava flutuando lá no asteroide, e ele voltar à vida e voltar pra Terra. É, deu uma despertada lá, né? É. Na verdade, foi uma desgraça completa, né? Foi, Assim, a Wanda, dentro desse universo da Dinastia M, ela era a dinastia do Magneto, que era, eles viviam em Genosha, era o Magneto, o Pietro, a Wanda e a Polaris, como uma família. E tinha os dois filhos da Wanda também aí, os dois molequinhos que ficavam sempre no colo dela, ela cuidava deles. E lá pro final, quando foi tudo pro ventilador, o Magneto descobriu que isso não era a realidade verdadeira, que o Pietro tinha feito isso, e ele ataca o Pietro, praticamente mata o Pietro ali. Aí a Wanda fica muito, muito chocada, muito chateada com aquilo, e ela recupera o Pietro, cura o Pietro lá na hora. E aí ela enlouquece, assim, ela fica descontrolada, ela começa a chorar, ela fica falando que ela fez isso pra que houvesse a paz e todo mundo continua brigando, tendo guerra. Ela fala com o pai dela, nós somos, por causa do seu jeito de lidar com a gente, nossa vida nunca foi boa, a gente sempre teve tanto problema, nós somos aberrações. Aí ele falou, quer saber? Chega de mutantes. E aí restaurou o mundo normal e quis acabar com os mutantes por isso. E aí aconteceu tudo isso que a gente já falou. Sem resposta, mas só uma coisa que eu lembrei agora, depois da Dinastia M, porque também a Wanda nunca teve um bom relacionamento com o Magneto. Mas ela não, até o presente momento, não voltou a tretar com o Magneto dignamente, não. Teve uma situação aí na Cruzada das Crianças, a gente pode até chamar atenção, mas trabalhar mesmo depois da Dinastia M a relação dela com o pai não teve ainda, né? Não. Ah, vale lembrar, no arco do coletivo foi onde o Magneto recupera os poderes, né? Mais ou menos, né? Então, o que acontece? O último, quando o Michael Pointer tá nas últimas, meio que ataca Magneto e a gente fica sem entender, pô, o que é que aconteceu ali? Ele ficou meio catatônico, né? Meio que recarregou o cara, sei lá, onde foi aquilo. A Shield carregou ele. Só que aí ele desaparece depois. Quem dá os poderes do Magneto? É só com o Fraction auto-evolucionário mesmo. Que foi aí o auto-evolucionário, que ele chega primeiro atacando os X-Men com uma armadura artificial que dá os poderes artificialmente pra ele, é isso? Sim, é assim. Aí depois é que o auto-revolucionário faz uma mandinga maior. Né? Como é que foi aquele arco? Ele usou o quê pra dar os poderes de Magneto? O Celestial, né? Celestial. Pronto, aí, a nível Celestial, assim, o Magneto voltou a ficar turbinado. Ao ponto de sair e desviando, não, né? Voltando bala pra Terra, mas enfim. Essa história do Bendis, do coletivo, tinha até o Storm. Ele saiu ajoelhando pro Ciclope, que mostra quem é realmente o líder da espécie mutante, né? Aham. Eu acho que não fez muito bem a cabeça do Magneto Dinastia aí, viu? Não, só comentei que a história do Bendis do coletivo era tão bagunçada que até o Storm me enfiou no meio. Que era uma das piores coisas que aconteceu com o Magneto. Pois é, né? Eu acho que isso é bem antes. Aqui no Brasil, em uma X-Men Premium, saiu uma revista onde a Wanda, ela vai pra Genosha trabalhar como uma representante da ONU. Tava tendo guerra civil e o Magneto era o presidente de Genosha. Isso bem antes da fase Morrison, na verdade. E ela meio que se confronta com ele, na verdade, se eu não me engano. Ela tá ali como mediadora, na verdade, os Vingadores aparecem e acaba tendo uma batalha. Não sei se vocês leram, essa foi uma X-Men então, Premium. Essas X-Men aí dessa fase, o Magneto meio que tá lá em Genosha e o Pietro parece que é convocado, ele se autotitula pra brigar com o pai, né? Ele diz pra Vampira, na verdade, que vai lá pra proteger as pessoas, né? A Lorna já tá lá, tá recarregando ele, né? Depois daquele arco do... Outra tentativa de Era do Apocalipse. Sim. E aí ela vai pra Genosha com ele e o Pietro vai junto. E aí começa a ter guerra civil e a ONU manda um representante. E aí a gente vê a relação um pouquinho melhor trabalhada, não sei, da Wanda com o pai, que eles estão lá conversando, mas ela sempre tá meio que na defensiva para tudo que ele fala, não concordando ou meio que discordando, e acaba em porrada, né, no final. Os Vingadores aparecem e tentam dar uma solução na porrada, e acaba por isso mesmo, assim. Mas isso é bem antes da fase de Grant Morrison, eu me lembrei agora. Bom, aí o que acontece? Depois da Dinastia M, dá a entender que a Wanda, ela própria usou os poderes dela contra ela para tornar ela uma humana comum. E é curioso que as passagens dela são assim rápidas e são meio simbólicas. Então a gente vê um princípio dela, uma história solo onde aparece a volta do Clint Barton, né? Muito boa, muito bem escrita pelo Alex Maleev, não importa o que estragaram depois dela. Enfim, e aí ela encontra com o Clint e ele fica meio assim porque ele guarda um pouco de rancor de ela ter matado ele. E aí acabam tendo uma noite de amor assim rápida. Fica uma cena meio dúbia, porque ela dá a entender se ela realmente lembra das memórias dela ou não, mas ela desaparece e o Clint volta pra finalmente ingressar os novos Vingadores, que aí ele assume a identidade do Ronin, né? Isso. Aí depois, em outro momento, ela também aparece brevemente quando o Fera tá atrás de uma solução pra reverter o chega de mutantes, né? A dizimação mutante. Sim. E aí, né, ele encontra rapidamente a Wanda, mas aí ele percebe que ela tá desmemoriada e que não vai ter acesso aos poderes dela. E aí ele desencana e falou, sabe uma coisa? Não vou me meter nessa história não. Tá, tchau. E aí tenta seguir o caminho dele pra achar a solução de outro jeito, né? E essas são as pequenas aparições que ocorrem com ela. Até que, no ano passado, publicada em duas edições, né? Reunindo um calhamaço de histórias, acho que foram 10 histórias americanas, ou 8 e alguma especial, alguma coisa assim, que é os Jovens Vingadores nessa Cruzada das Crianças, em que o Bill e o irmão dele, né, o Thomas, que são, misteriosamente, eles ressurgiram, né, como jovens aí, e dando a entender pro público que eles seriam os filhos da Feiticeira Escarlate. eles mesmos ficam em dúvida quanto a isso, né? Em várias histórias dos Jovens Vingadores, mostra eles querendo saber qual é o destino da mãe. Então eles até encontram com outro personagem meio místico, que é o Pandemônio, que avisa pra eles, olha, deixa a tua mãe fora disso, não vai querer ir atrás da tua mãe não, que é pior. Mas assim, os dois estão muito tensos, assim, estão muito com isso na cabeça de achar e desvendar esse mistério que relaciona eles com a Wanda. Afinal, eles são filhos dela? Se são filhos dela, como é que eles nasceram já adolescentes agora? Eles são realmente vivos? E aí a Cruzada das Crianças vinha para responder isso. Ou pelo menos era a intenção inicial, né, Bento? Assim como a intenção inicial era que a Cruzada das Crianças acabasse no mesmo momento lá nos Estados Unidos, que Cisma e que Ciência do Medo, mas também acabou não acontecendo tudo certinho. E o que eu queria dizer é que eu acho interessante isso, que uma das ideias era que eles fossem filhos delas reencarnados. Pô, se são filhos encarnados, meu, não quer dizer que ela seja sua mãe, em outra encarnação, tipo, outra encarnação deles era filho de vocês, não quer dizer que ela seja sua mãe agora, queria tratar depois como mãe, buscar como mãe é outra coisa. Tanta gente aí pode não ser, pode ter algum vínculo de em outras encarnações com outros seres, e não posso querer ir atrás achando que era minha família e tudo mais, eles têm que não souberam separar muito bem isso não. É, fala aí. Eu acho que fica outra pergunta aí, tipo, se lá no começo eles já eram partes da essência do Mephisto, agora que eles estão reencarnados, eles continuam sendo uma parte da essência do Mephisto, né? Isso é pra ser respondido, né? Eu gostei muito da saga, mas no final, como o Léo tava dizendo, assim, teve os atrasos e ficou muito complicado algumas coisas no final, assim. Só explicando um pouco a relação aí, é o seguinte, a ideia é que não é realmente uma reencarnação, como se eles tivessem morridos, porque eles nunca estiveram vivos. Mas, na verdade, é que durante a queda, a Wanda, que estava alterando a realidade demais do planeta, ela pode ter criado esses filhos e modificado a realidade para eles passarem a existir em outras famílias, mas passassem a existir. Coisas que não existiam anteriormente. Só que isso é muito complexo. De você colocar isso na saga. É feito Sentinela, né? O Sentinela é um Vingador que ele altera também a realidade. Não é que a coisa mudou, vamos dizer assim. É que ela passou a acontecer desse jeito. Não é, chega a ser um retcon, que retcon remói o passado. Esse aqui é um ret presente, né? Ele sei lá como definir isso. Mas ele altera pra coisa se encaixar no presente. Mesmo não tendo um passado fixo. E eles dois chegam a falar que eles têm mãe, pai ou não? Eles têm pai e são biológicos. E eles aparecem na saga. Saga. Os pais do Billy também aparecem durante a saga. O capitão vai lá falar com o pai dele. Ah, sim, então. Eles são realmente pais biológicos. Mas é como se a Wanda, de alguma maneira, em vez dos filhos dela terem simplesmente deixado de existir, eles passaram a existir com outras famílias, mas continuam sendo realmente filhos dela. Sim, é complicado. Porque, também, assim, seria muita coincidência que surgissem dois gêmeos, um com poder igual do Pietro, outro com poder igual dela, de magia, e não tivesse nenhuma conexão, né? Curiosamente, só fazendo uma introdução dos Jovens Vingadores, eles surgiram como uma equipe, assim, de caras que são fanboys mesmo dos Vingadores, né? E cada um deles, originalmente, pelo menos a primeira equipe, tinha uma semelhança com outro herói, mas o vínculo com esses heróis é totalmente diferente. Por exemplo, o Hulkling, ele associa de primeira vez com o Hulk, né? Só que, na verdade, tem um vínculo com o Capitão Marvel. O Wiccano, a primeira vez que ele apareceu, ele surge, na verdade, como um Asgardiano, com alguém que tem relação com Asgard, mas ele não tem nada a ver com Asgard, né? O que ele usa ali é magia, que provém, né, que foi herdada da mãe dele, da Feiticeira Escarlate. E aí o Rapaz de Ferro, na verdade, que tem vínculo com o Kang e por aí vai. Mas eles não são irmãos, não? Então, eles não são irmãos. Eles são irmãos, assim, em essência, mas nunca foi explicado se eles tinham o mesmo DNA ou não. Mas eles são muito parecidos, cara a cara, só muda a cor do cabelo. Ou seja, são gêmeos que nem a Wanda e o Pietro. Mas com pais diferentes? Só que eles realmente têm mães biológicas diferentes. É complicado você interpretar isso aí. Só uma dúvida, eles surgiram Os Jovens Vingadores surgiram logo depois da Dinastia M também, não foi? Não. Não, foi antes. Eles surgem antes. Depois da queda. Logo depois da queda. Ah, sim. E foi numa fase onde os Vingadores estavam afastados. E aí eles surgem como um meio alternativo, né? Uhum. Só que aí o Capitão América, o Homem de Ferro e a Jessica Jones, né? Vão lá e falam assim, ó, o que é que vocês estão aprontando? Isso é perigoso. E querem desfazer a equipe, mas eles sempre querem voltar. Até o momento que o Capitão América decide, então tá bom, vocês vão ser treinados. Bom, o que acontece? O Billy, no começo dessa saga, ele usa os poderes dele, né? De uma maneira, assim, estupenda. Que começa a chamar a atenção não só da equipe dele, mas também dos Vingadores. Ele fala assim, opa, esse menino tá me lembrando demais alguém. Que até então, o Capitão e os demais não tinham associado com a Wanda. E falou, olha, então a gente vai ter que ficar de olho, porque isso aí pode ser uma Feiticeira Escarlate em potencial. É quando o Billy decide, olha, eu não vou me meter nessa não. Vou fugir daqui, não quero... Eu vou procurar minha mãe, porque esses caras vão acabar me dando o mesmo destino, né? Curiosamente, o Magneto descobre que ele tem, que essas crianças existem e que elas podem ser seus potenciais netos. E isso fica na cabeça dele. O Scott, isso é um pequeno preview, né, uma pequena edição que aparece de 8 páginas e que foi publicado aqui na X-Men, né? Aí o Scott fala assim, olha, você não se meta nisso, isso é confusão demais pra você. Ele quer dizer que esses meninos realmente podem ser meus netos, filhos da minha filha? Aí sim, pode, mas não se meta nisso. E é quando o Magneto se associa com o Billy para que juntos eles tentem encontrar a Feiticeira Escarlate que está perdida. E começa a seguir as pistas que levam eles para Latveria. E isso se junta paralelamente. Outros grupos, né? O Pietro se junta com o restante dos Jovens Vingadores para ir atrás do sobrinho. E, consequentemente, da irmã. Os outros Vingadores que ficaram para trás querem também estar de olho, também surgem. E os X-Men, que... já não gostaram muito da situação da Wanda desde a Dinastia M, também outro grupo que está se metendo na história. Então forma essas várias facções que vão se chocar no meio da história, como a gente vê. O detalhe é que a Wanda aparece desmemoriada, né, sem lembranças nenhuma de quem era ela, como a gente já tinha visto em outras histórias, só que já para casar com o Doutor Destino. E o Doutor Destino, para ela, é a pessoa mais bondosa do mundo, o cara mais amável, o maior galante. E é bom pra ela. Isso o Billy percebe de cara, né? Ele sabe que ele é um déspota, que ele é um ditador, mas também vê que ele tá com boas intenções ali. O próprio Destino chega pra ele e fala, olha, o que eu tô fazendo aqui é o melhor pra sua mãe, porque se eu esconder dela tudo o que aconteceu, ela, o risco de acontecer de novo é mínimo. Só que o que acontece? Durante o decorrer da história, a gente percebe que as intenções do Dr. Destino não eram completamente bondosas. Há um tempo atrás, quando a Wanda descobriu que ela tinha realmente filhos e foi apagada, ela meio que teve contato com o Destino, que prometeu a ela ajudar, de algum jeito, a trazer os filhos de volta. Para isso, eles tinham que ter acesso a uma tal de magia da vida, né? Que aí é um retcon desgraçado, que vai tentar explicar como é que a Wanda ficou hiperpoderosa desde a queda. E aí mostra que o Destino manipulou essa história da magia da vida, a Wanda teve acesso e aí ela não aguentou, né? Como todo grande herói que tem acesso a um poder descomunal, perde o controle de si e aí causou toda a desgraça que aconteceu na queda e na Dinastia M. Aí, claro, no decorrer da história, tem aquele jogo de heróis brigando pra lado e pra outro pra ver quem toma a decisão. Ocorrem umas coisas assim, pontuais nessa saga, por exemplo. A Wanda tenta desfazer muita coisa de mal que ela fez. Então uma delas foi trazer o Scott Lang de volta, que tinha morrido na saga da queda. Só que ao trazer o Scott Lang de volta, quem acaba morrendo no processo é a Cassie Lang, a filha dele. O novo Visão, né, que é o chamado de Jonas, também morre nessa saga. O Rapaz de Ferro também acaba tendo uma participação meio dúbia aí, a gente não precisa tocar nesse assunto agora. O Richter é um personagem que aparece também no meio da saga, que serve de cobaia, para mostrar que a Wanda realmente pode desfazer o que ela fez, não numa escala global, mas pelo menos um a um, ela pode tentar curar os mutantes, e o Victor é o primeiro e é o único. E aí, no meio do decorrer dessa saga, o Destino, durante o conflito com os Vingadores e X-Men, rouba os poderes da Wanda, E aí acontece aquela coisa clichê, né? Dele ficar super poderoso, dizer que vai mudar o mundo e por aí vai. Os grupos se unem pra derrubar ele, né? Chegam a derrotar ele. Mas aí, nesse processo, a Força Vida sai da Feiticeira Escarlate e a gente não tem noção se ela realmente pode ressuscitar e reverter o lance dos mutantes ou não. E aí acaba a história desse jeito. A gente com essas pontas abertas, mas com a Feiticeira Escarlate de volta, né? Com a personalidade dela de volta e com os poderes, a princípio, como eram antes. Não fracos, não reduzidos, mas também não é com aquela magnitude toda que existia quando ela estava de posse da Força Vida. Puxando pro lado mutante, como é que eu vou chamar de descaracterização de alguns personagens nessa cruzada das crianças. O Ciclope tá muito escroto. Tipo, tudo bem, o Coveiro vai achar que é normal dele, mas tá muito escrotão, idiotão, assim, do nada. Mas eu gostei da parte dos personagens do X-Factor, né? O Richter voltando a ganhar poderes, é o Peter David depois já volta a trabalhar no título mensal. Eu gostei muito, mas aí eu esperava que isso acontecesse mais, né? Ela consegue os poderes de volta pro Richter, mas não faz mais aquela religação lá com nenhum outro, né? E aí a gente vai ver as consequências disso agora em AVX. Você já disse que eu ia defender contra, eu vou ficar calado, né? Eu não preciso nem argumentar com o Coveiro, né? Ele o ódio corrompe desde nascença. Na verdade, você falou tudo, né? Achar aquele escrotão, bobão, mas aí eu não tenho nem mais o que adicionar aí. Eu tenho uma dúvida. Eu vi numa pesquisa dizendo que a Wanda estava lá com o destino, e aquela Wanda que a gente viu com o Gavião Arqueiro e com o Fera seria um destino bom, isso é verdade? Foi dito isso? Tem gente que diz mesmo, né? Quando, por exemplo, quando o Fera encontra a Wanda na trância lá, em espécie de extinção e tudo mais, dizem, e até brincam que o Gavião Arqueiro comeu um robô sem perceber que era um robô. Pois é. Parece que ele não sabe, né? Ficou sugerido isso na trama, mas acho que ele não sabe. Não diz em que momento ela é trocada pelo destino bom, né? O destino robô. Fica subentendido que poderia ser ou não ser, né? Não fica claro e o Gavião fica assim, cismado, mas não é dito isso pra ele, pelo que eu entendi. Não, sendo assim, eu acho melhor, assim, porque, como já o Verão já falou, aquela história foi do Gavião, por exemplo, foi uma história muito boa. E, pô, diminuir ela dizendo que era um robô é bem ridículo, assim. Que bom que tomara que... Pelo menos isso dá pra gente dizer que não, assim. Sobre esse retcon, quando eu tava fazendo uma pesquisa mais geral sobre a história dela, dizia essa coisa do seu destino no momento cronológico, não no momento do retcon, assim. E aí eu fui vendo um certo ponto de vista, sempre jogando pra essa entidade. E assim, isso é uma coisa ruim, né? Porque tirou um pouco do sentido que a história tinha originalmente, ela sendo manipulada, mas que também chega a ter um sentido. É interessante que parece que a entidade se juntou a ela, assim, e ela não agiu contra o... Então, sempre que ela estava mais louca e perdendo um pouco a consciência por causa de todo o estresse, todo o choque que ela estava passando, a entidade meio que aproveitava e ficava lá no lugar dela, assim. É um pouco, tem uma coisa picareta aí de querer fazer ela voltar ao normal e justificar os atos ruins dela por outras coisas. Mas eu até acho que dá, porque deixa brecha para uma interpretação não tão picareta, assim, de que apesar dessa entidade, ela era ela mesma e as coisas que ela pensou, que ela sentiu, que ela fez, foi ela mesma que fez. Assim. Apesar de não ter gostado. Isso é importante, porque diferente das outras vezes, e que a Wanda a gente já viu que tem um histórico de ser possuída e de ser manipulada, né? Tem esse demônio, teve aquela organização na época do John Byrne. Dessa vez, ela estava, digamos assim, turbinada por essa força-vida. E ela que foi, digamos assim, atrás do Dr. Destino para tentar ajudar ela, porque ela queria, reaver os filhos dela. Mas ela ficou desequilibrada, perturbada, que é o que sempre a gente observou nessa saga. Mas era ela. Não era outra pessoa induzindo ela. No final de Cruzada, o Destino fala... isso também é aberto a sugestões, né? Ele fala que a culpa foi dele. E o Capitão até rebate dizendo que um homem apaixonado diria qualquer coisa. E também fica essa dúvida, né? Realmente ele manipulou ela, ela fez tudo da cabeça dela. Se eu não me engano, né? Em Invasão Secreta, em alguma das revistas, alguém perguntava se ela também tinha sido manipulada pro Skrull. E disseram que não, que os Skrulls não tiveram nada a ver com a queda, né? Sim. E aí sim. no final de Cruzada, o Destino, depois que ele perde os poderes, ele tá lá no chão, já todo deformado novamente, ele fala que ele que manipulou ela e tudo é culpa dela, perdeu os poderes mutantes, a queda, enfim. Eu prefiro acreditar que a todo momento ela pode... O Destino foi fundamental pra, digamos assim, levar ela a ter esse desequilíbrio. Certo? Mas que ele manipulou cada ação dela seria muito forçado dizer. Ah, eu concordo contigo. Eu acho que isso seria ruim pra história, tá? Ia tirar um valor que todas essas histórias têm. Seja a queda de Mestre Amy e tudo mais. Dizer que ela não sabia o que estava fazendo, não era ela, tiraria muito do valor que a história tem. Eu acho que até melhor assim, até pra personagem mesmo. Sim, claro. Você querer reverter algo que ela fez de errado, tornando ela uma pessoa boa, dizendo que ela foi manipulada, normalmente não é uma boa solução. Meio que desagrada muita gente. I know it must have been hard on you. Save it. Please understand, it was for your own good. You never cared about me. Only about yourself. I was just something else in your way. Wanda, I had hoped we could start building a new relationship. Not in this lifetime. I see. Bom, e aí vamos chegar então no ponto atual das histórias no Brasil, que é o que saiu nessa edição zero do Avengers vs X-Men, que você já deve ter conseguido em banca. Se não conseguiu em banca, não. Talvez, se você teve sorte, conseguiu no nosso concurso aí, né? Não. Nossos dois concursos no site. Não. Pô, queria poder brincar, né? Assim, pra ganhar uma de graça lá, pergunta fácil primeira que você mandou no domingo. Mas não deu, hein? Pois é, né? Se você não conseguiu dos dois jeitos, certamente quando esse podcast sair, você já deve ter conseguido sua edição, né? Eu espero, enfim. Bom, nessa edição zero, a gente vê que a Wanda, no final dessa Cruzada das Crianças, ela decide não ficar nem de um lado nem do outro. Mas não, eu preciso de um tempo, eu vou sair fora. Então ela não fica com o X-Men, não fica com o Magneto, não fica com Vingadores. Aí aparece ela rapidamente agindo, até estranho, né? Que ela nunca agiu sozinha assim, pelo menos eu não lembro. Com uma espécie de vigilante, tentando deter a ameaça do MODOK com outras criaturas mais estranhas ainda do MODOK. Quem escreveu essa história foi o Bendis, a arte maravilhosa do Frank Cho, né? E aí mostra a Miss Marvel e a Jessica Drew chegando, né? Ajudando ela a destruir o resto das criaturas do MODOK. E fala assim, pô, Wanda, você tá viva? Eu não sabia. Que estranho, né? Acho que só alguns X-Men, alguns Vingadores não estavam lá, mas acho que a Miss Marvel, pelo menos, já estava, tinha visto. E aí fala, ah, então, você tem que voltar com a gente. Tem que voltar com a gente pra mansão, o seu lugar é lá. E ela fica meio receosa. O que acontece? Meio que induzida pelas duas, né, que não paravam de falar no ouvido dela, ela é levada até a mansão. Na porta, quando ela toca a campainha pra recepcionar, acontece um susto, porque o Visão original, não o Jonas, né, tá lá vivo de novo. E aí ele é bem duro, né, bem... É rígido, olha pra ela e fala assim, ó, você, o lugar não é aqui. E aí ela tenta conversar alguma coisa e diz, olha, eu admitiria tudo, mas você ter me usado, a pessoa que você diz que mais amou na vida, como uma arma contra os meus amigos, né, contra o meu grupo, é inadmissível. Saia daqui, seu lugar não é aqui. Aí começa um chororô, a Wanda se desespera, eu sabia que eu não deveria vir pra cá. E aí ela é levada pela Miss Marvel pro outro canto. E aí o Visão se vira de costas e chora, né? Fazendo uma alusão àquela história clássica dos Vingadores, que é até chamada de até um sintonzóide, até um robô pode chorar. Uma coisa assim, não é isso? É uma das histórias clássicas, inclusive uma das primeiras histórias do Visão. Complementando rapidinho, essa cena com o Visão aqui de AVX Zero retomada no tie-in de Novos Vingadores, ou Vingadores, nosso Novos Vingadores, né? E ela contada meio que, mesmo pelo Benz, mas parece que a perspectiva é um pouco diferente. Achei que não foi, tipo, a cena acontece de uma outra forma, como se fosse de um outro ângulo. E acho que isso pode até causar confusão no leitor, caso uma ou outra imagem fique mais latente na sua cabeça. Eu soube disso, né? Eu não li nem essa outra versão, mas coisas do Bendis, que inclusive é o autor das duas histórias. No mesmo mês ele consegue fazer duas histórias diferentes sobre o mesmo assunto, a mesma cena, né? E tipo, ele é um cara que já tá tão famoso por criar sua cronologia própria, ele criou uma cronologia própria dentro da própria cronologia dele própria. Essa coisa louca, né? Crianças, não usem drogas. Fazem isso com vocês. Não usem drogas, crianças, por favor. Meu conselho. É. Então, aí parece que eu lembro dessa história que o Homem de Ferro e o Wolverine estavam lá na hora. E eles não são contra ela voltar pros Vingadores, assim, mas como Visão... Eles estão calados, né? É. Mas como Visão, o Visão, por ser marido dela, por ter esse histórico todo, ele fala, apesar de você ter sofrido várias coisas, não, nem tudo por culpa sua, esse fato de você ter me usado como uma bomba, como uma arma contra os meus amigos, isso eu não consigo perdoar e tal. Então, por causa disso, ele não aceitou ela lá. E eles ficaram quietos, respeitaram, dizendo que a escolha era deles, assim. Tem até uma coisa engraçada, eu acho que o Homem de Ferro fala. Eu gostava deles dois juntos. O Wolverine fala, não, mas a escolha... O Homem de Ferro fala. Ele diz que primeiro ele pegou muito pesado, aí depois ele fica assim. A reação de todo mundo quando ela chega é tá com um olhão, né? Uhum. Fica calado. Aí ele toma a dianteira, fala o que fala. E aí o Homem de Ferro, assim, comenta por alto, mas não comenta diretamente pra ele, né? Sim. O lance todo, isso foi uma coisa que o Bento comentou sobre o Ciclope, mas a gente pode extrapolar para todos os outros personagens. O que a gente viu em Cruzada das Crianças, com alguns personagens ali, ver com essa história curta do Bendis, e pulando de autor para autor, eles, claro que vão mudar a perspectiva de como cada personagem enxerga a coisa do jeito dele. O Wolverine na Cruzada das Crianças também tá pior do que o Ciclope, né? Ele falou do Billy, que o Billy tava perdendo o controle, tem que matar essa criança. É o... A Wanda aparece, opa, a gente esqueceu da outra vez, tem que matar ela. Então, assim, tá bem mais... Não vou dizer caricato, né? Mas, assim, muito mais exacerbado alguns pontos dos personagens. É claro que o Wolverine é prático, é claro que seria o pensamento do Wolverine, mas ele não seria tão descontrolado. Mas, claro, por... Melhor que seja o escritor, ele vai dar preferência para mais um personagem e vai acabar em detrimento do outro personagem não sendo bem trabalhado. O próprio Joss Whedon, quando fez o X-Men dele, né, os Surpreendentes X-Men, ele fez um Wolverine muito mais, limitado, né? Um Wolverine muito, muito longe do que ele é, que um Wolverine não é só o cara beberrão e que não tem sentimentos e que é brucutu. Muito pelo contrário, né? Ele age assim externamente, mas ele tem um código de conduta que talvez assim nenhum outro X-Men tenha. Pelo menos em termos de treinamento. Eu acho ela muito fraquinha, ela é só introdutória. O Visão termina chorando no final. Eu acho que era só pra mostrar que ela tava viva, realmente, a edição. Acho que não teve muita contribuição, na verdade. É caça-níquel, né, na verdade. Na verdade, essa edição zero coloca duas histórias. Além da X-Sanction que a Panini colocou junto, né? Sim. Mas o foco é mostrar duas personagens que vão ser muito importantes para Vingadores vs X-Men. Uma delas é a Wanda Maximoff, que a gente contou a história, e a outra é da Esperança. Que aí, enquanto uma foi a culpada, né, a causadora de toda essa história, né, de toda a dizimação mutante, e de que tá... É o cerne pra essa saga ter ocorrido, né? A outra é o outro lado da moeda, vamos colocar assim. Ela é a conserto. Ela é a pessoa que tá sendo predestinada pra reverter o que a Wanda criou. Então, talvez essas duas histórias aí não sejam pra nós, leitores, que já sabemos o que cada personagem é e trabalhar menor e não precisando de informação nenhuma mais sobre ela. Talvez essa edição zero original seja para justamente o leitor perdido, o leitor que não lia há bastante tempo, ou o leitor que nunca leu, se informar de quem é que é a Wanda, ter uma noção de que as pessoas não gostam dela por alguma coisa que ela fez, e em contrapartida, ter uma ideia de quem é a Esperança e o que é que as pessoas esperam dela. Pelo menos eu vi dessa maneira. Eu também, eu acho que de alguma forma poderia ter se trabalhado essa ligação que elas têm, né? Tipo, porque a Esperança, querendo ou não, ela é resultado de algo que a Wanda fez, mas na edição não deixa isso claro. À medida que a VX vai se desenrolando, é que de alguma forma isso é trabalhado. Mas eu concordo que realmente é um caça-níquel e é realmente também só uma introdução para aqueles leitores que não acompanham. E também é para dizer que ela tá viva, porque eu... Nesse espaço de tempo de cruzada até a VX, ela não aparece, né, em canto nenhum, eu acho. Mas só pelo desenho do Frank Cho valeu a pena já a edição pra mim. Não é só a Wanda, né? Eu tenho a Miss Marvel e a Mulher-Aranha. É, bem lembrado. Enfim, bom, a gente falou, vai parar nesse ponto aqui sobre tudo que a gente pode dizer sobre a Feiticeira Escarlate, porque o que vai vir mais pra frente vai ser spoiler, né? A gente vai ainda parar o bonde aqui, né? Pra não estragar a surpresa pra ninguém. Mas, como vocês notaram, a gente contou os nossos podcasts relacionados a Vingadores vs X-Men com a Wanda, porque vale a pena retratar alguns pontos, principalmente pro leitor que tá mais confuso, né? E saber o porquê que é a esperança e o que ela tá predestinada a fazer. E a gente também tem outros podcasts mais pra frente aí, relacionados à saga. Então, aos poucos, a gente vai começar a discutir pontos laterais da saga que vão ser importantes até pra você compreender melhor a situação. Então, além desse podcast sobre a Feiticeira Escarlate, a gente já tá combinado e até convoquei já o Bento aí, né, que ele vai ser meu co-assessor aí pra essa saga, pra falar sobre outros encontros também com os Vingadores, falar também sobre histórias relacionadas a Fênix e por aí vai. Até culminar, claro, na discussão final sobre Vingadores e X-Men quando a saga se concluir aqui no Brasil daqui a 6 meses. Então, bom, o Léo e o Bento já são da casa. Eu queria agradecer o Anderson. Obrigado, Anderson, por ter participado aí. É isso, galera. Eu que agradeço. Tá. Quiser deixar algum... O Anderson é só leitor, né? Você tem algum site de quadrinhos ou alguma coisa desse tipo? Não, né? Não. Só leitor, colecionador, caixas e caixas em casa. Então, e agora ele vai acompanhar essa saga aí com a gente. Se der oportunidade, se convide aí mais uma vez em outro podcast que se interessar. Com certeza. Léo e Léo, vocês querem falar alguma última coisa? Eu queria agradecer, obrigado, Coveiro, por ter chamado, pedir para os leitores acompanharem também o Mutação em Debate, todo mês com um podcast novo, alguns meses com 2 podcasts novos. Falamos também de AVX já lá na frente, sobre exatamente o que vai sair no Brasil até abril. Eles são 0, 1 e 2, alguma coisa sobre da 3 e alguns palpites, o que a gente conversou, mas na mesma época que a gente está aqui agora no Brasil, quando a gente estava tentando palpitar o que será que aconteceria na saga, aí vocês veem, vocês compartilhariam com a gente, e aí lá no final do ano a gente descobre quem acertou, quem não acertou, então, em relação a FX. Eu vou deixar o link aí com aviso de spoiler desses podcasts que o Bento tá falando. E aí, nosso editor de podcast, Léo Florentino. Isso aí. Então, obrigado por ouvirem e fiquem atentos aí que vão ter mais vindo junto com essa saga, e vamos ver o que, que a Wanda e a Esperança tem a ver uma com a outra, e se a saga vai conseguir mesmo amarrar essa relação, toda essa relação que as duas têm com a dizimação, a Dinastia M, o Complexo de Messias e essa questão toda do mundo. Bom, é isso aí. Então, como vocês viram, a gente tem muito podcast aí pela frente que promete, então fiquem atentos, vai ser divertido. Então, até a próxima. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.